Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 32: Os papéis do artista. Participação especial do Igor de Castilho. Essa semana o podcast fala sobre o papel dos artistas na indústria de games casuais e hardcore. Eles discutem também os jogos infantis, as novidades da BlizzCon e muito mais. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Meu nome é Giliar Lopes, trazendo mais um episódio para vocês aqui, né, juntamente com o Fernando Seco, direto lá de Montreal. E hoje a gente não vai ter presença do Rafa, infelizmente, mas nós estamos trazendo um convidado, já que a main quest de hoje é um assunto que a gente precisava realmente de uma ajuda aí de peso. A gente está trazendo o Igor de Castilho novamente, artista de games, que já participou do podcast duas vezes, né, volta novamente aqui para ajudar a gente a desenvolver mais alguns assuntos bem interessantes. E a gente não vai perder tempo realmente não. A gente tem e-mails para ler, notícias para comentar e uma main quest também que a gente acha que vai ser bem, bem interessante, um assunto que a gente não chegou a tocar ainda aqui no podcast, nesses 32 episódios de podcast. Então a gente vai primeiro ler um e-mail. A gente recebeu aqui uma mensagem, né, do Gustavo de Oliveira, até um e-mail bem inusitado, né? O Gustavo está falando, querendo saber sobre... jogos com temáticas infantis, né? Ele está dizendo aqui que em 5 meses ele vai ser papai, então a gente deixa aí os parabéns para o Gustavo de Oliveira, nosso ouvinte. E está dizendo, né, que na infância jogava alguns jogos, até de tabuleiro mesmo, bastante simples, bastante lúdico. E aí ele pergunta, né, existe espaço, né, no mercado de videogames para os jogos com temática infantil e voltados para o público infantil? Né? E aí ele pergunta para a gente o que a gente acha, né? Desse mercado, a gente vai tentar responder aqui. Vou começar perguntando para o Fernando. Seco, o que você acha dos jogos voltados, né, para o público infantil, para a gente responder a pergunta do Gustavo aí? Então, quando eu estava trabalhando na The Ocean, ela tem um branch do time que só faz jogo focado no público infantil, né? Eles trabalham um contrato bem grande com a Leapfrog, que chama. Aqui na América do Norte é uma empresa que resolveu fazer... É um console para criança, para jogar, ele é tipo um Game Gear, assim. Uhum. E aí ele tem jogos simples, né, para crianças, é de 4 a, se não me engano, 4 a 11 anos, uma coisa assim. Yeah. E aí eles têm várias, entre aspas, modalidades, assim, que tem jogo só pelo jogo e tem um jogo educacional, sabe? Uhum. Então a parte do jogo educacional é bem interessante, assim... Toda complexa de fazer, porque tem toda estatística que você pluga no computador, o pai analisa... Quanto o filho tá fazendo improvement, toda uma maluquice. E tem a parte só de jogo por jogo, né? Que aí já são versões mais simples de jogos que a gente conhece. Sei lá, por exemplo, Pac-Man. Só que tem que ser, tipo, bem simples mesmo. E, em geral, a criança praticamente nem joga, né? Ela só mexe. Ou jogos do tipo conto de fadas, assim. Que você praticamente fica folheando o livro e... Daí aí os bichinhos toca animação. Sabe aquele livro 3D que você abre, assim? Certo. Tem todo... Então é basicamente aquilo, sabe? Esse foi o meu contato que eu tive aqui. Também eu tive contato com o pessoal da Majesco. Que Majesco era uma publisher que investiu muita grana em jogos educacionais, jogos pra crianças. E acabou se dando mal, assim. Agora, tanto que o foco dela tem jogo de dança. Então não sei, eu acho só que é um mercado um pouco arriscado. Em geral, porque você não consegue manter a atenção da criança tanto tempo, porque, por exemplo, se ela vê o pai jogando alguma coisa, ela quer saber o que o pai tá jogando. Isso certo, é fato. Certo. E assim, e se você for comprar jogo só pra educar, você acaba estressando bastante a criança. Então, isso era um pouco do feedback que a gente tinha lá, assim, que é bastante difícil de balancear, né? Porque, afinal de contas, criança é difícil de fazer ela ficar focada e manter a atenção em alguma coisa. Então, essa é uma experiência que eu tive. E a gente tá chegando também numa, vamos dizer, numa época em que, igual tá acontecendo com o Gustavo, né? Ele tem certeza que é gamer, joga tudo quanto é tipo de jogo e vai ser papai. Então, a gente tá chegando talvez no, né, na, na primeira grande geração de filhos de gamers, né? E é interessante a gente ver como que os videogames que foram parte, né, tão importante da vida dos pais vão agora se transportar para ser importante também na vida dos filhos. Deixar o Igor também já dar a primeira opinião dele aí no podcast 32 sobre esse assunto também. Você acha, Igor, que tem espaço para se fazer, né, dinheiro e ter sucesso no mercado como o de jogos infantis especificamente? O que, que você pode dizer aí para o Gustavo de Oliveira, nosso ouvinte? Opa, cara, eu acho que é bem comum, principalmente na área, no mercado mobile, assim, ter jogos pra criança, assim, sabe? Certo. Eu acho que o mercado freemium é muito atraente pra criança, sabe? Porque, pra criança não, mas seduz bastante até os pais das crianças, porque o cara, ele não tem investimento inicial, ele vai lá, entra no jogo, começa a jogar, aí ela pede $5 pra comprar um bichinho novo, aí e o pai compra, sabe? Então, no mercado, nesse mercado, principalmente freemium, assim, é bem comum, sabe? Tem bastante proposta de jogos pra esse público, assim. Outra coisa que eu acho que é bem legal pra criança hoje em dia é os jogos, os capturas de movimento, sabe? Certo. Eu acho que aqui em casa tem o Kinect, tem o Move, e a pessoa que mais se divertiu com eles foi o meu primo, sabe? Uhum. Eu tenho um primo de 7 anos, 6 anos, e ele é completamente alucinado com o Kinect. Qualquer coisa do Kinect ele acha super legal, e qualquer coisa do Move ele acha super legal, sabe? Então, na cabeça deles, isso é muito mais atraente do que até pra gente, sabe? Por exemplo, ele passa o dia inteiro jogando futebol do Kinetic e pra gente não faz muito, não é tão interessante, sabe? Entendi. Eu acho que essa fusão de realidade com jogo, assim, pra eles fazem muito mais sentido, sabe? Entendi. Do que pra gente. A gente é muito técnico, a gente não vê a parte lúdica disso. Coisas como, por exemplo, Skylanders do Spyro's Adventure, que você compra o jogo e depois você fica comprando miniaturazinhas na vida real, que você ganha um totem, né, uma base que você liga no videogame, e você compra miniaturas, que são tipo pokémonzinhos, assim, de plástico, sabe? Uh-huh. Esse pokémon, só que ele é um pouco mais sofisticado, e ele é feito de um jeito que, se você tiver com o jogo aberto e colocar ele sobre essa base, o jogo carrega esse personagem na cena, e você pode jogar a fase com ele. Entendi. E todo o progresso que você faz no personagem fica salvo na estatueta. Entendi. Então você pode levar pra casa do seu amigo sua estátua e jogar nele e continuar o progresso, sabe? Entendi. Então isso eu achei muito, muito boa ideia. E é extremamente lúdico, sabe? É. E funciona muito bem na cabeça de uma criança, sabe? Porque só o contato virtual eu acho que não é tão carismático quanto o contato físico, sabe? Então eles terem coisas pra interagir fisicamente, acho que faz que é o principal futuro dos jogos de infantis, assim. Entendi. É um patch meio virtual, meio real, né? É. A Lego também, se não me engano, já teve algumas umas ideias disso, né? De você, no jogo, você ganhar um item que você pode aprender como montar com o Lego aquele item. Então, por exemplo, você tem um carrinho de kart e você pode abrir lá e dizer como que eu monto esse kart com Lego de verdade. Ele te ensina, sabe? Então, expandir a realidade pra criança, eu acho que é uma coisa que é o futuro, assim. Legal. Não, o futuro já é o presente, assim. É. Deixa eu perguntar um negócio, qual a idade do moleque, você falou? Seis anos. Então, teve um mesmo assunto sexta-feira na Eidos, que um cara, ele tava meio que dando o jogo de... um jogo do Kinetic, de bicho. Se não me engano, você... Criança vai na frente, fica mexendo os braços, não sei o que, os bichinhos, todos eles imitam, né? Uhum. E aí o cara tava explicando que a menina dele não gostava disso, ela achava estúpido. Só que ele descobriu como jogar com ela. Na verdade, ele dizia pra ela ficar prestando atenção no negócio, que daí meio que... O que ele ficava? Ele ficava atrás fazendo os gestos de forma que ele fazia, tipo, contar uma história, assim. E ela gostava daquilo, entendeu? Entendi. Só que daí, tipo, ela virava pra ver o que ele tava fazendo atrás dela. Ele dizia assim, não, é pra você ficar olhando dela assim, não, mas o que você tá fazendo aí? Daí ela não entendia que era ele que tava comandando o jogo, saca? Uhum. Daí eu achei genial, assim, que na verdade ele descobriu um jeito de, tipo, de fazer ela interagir com a parte divertida do jogo, mas que ela não gostava, né? Que na verdade ela seu controle. Então eu achei genial, assim, que aqui ele acaba meio que brincando com ela, sabe? Ela não brinca sozinha, eu achei interessante. Então, mas eu acho que é extrapolar a realidade que é o que seduz a criança, né? Do tipo, quando ela é muito novinha, não é tão divertido pegar um personagem, apertar botões e até avançar num cenário virtual. Agora, se você traz isso para a realidade dela, é muito mais sedutor, né? Tem um brinquedo que ela consegue... Por exemplo, eu acho que tem eu não lembro se é uma versão do Kinect Animals que tem isso, ou um jogo que tem bichinhos que você pode comprar para jogar no Kinect. E ele carrega no Kinect, sabe? Uhum. Então você tem o bicho de verdade ali, sabe? Então a criança vai, dorme com o bicho, acorda e vai na frente da TV e vai brincar com ele, sabe? Uhum. Sensacional. É legal, cara. Isso tudo aí demonstra, né? Exemplos, a gente falou tanto de jogos pros consoles, quanto coisas mobile. Você mencionou uma divisão da Other Ocean que também estava focada nisso. A gente espera que esteja bem respondida aí a pergunta do Gustavo de Oliveira sobre os jogos infantis. Parece, né? A impressão que dá é que existe sim mercado, né? São produtos diferenciados. A gente falou de várias coisas que talvez nunca se tenha visto no mercado hardcore, que é o que talvez interesse mais pra gente como jogador. Mas é interessante. Eu acho que precisa realmente de um, né, de uma preparação diferente, né? O game design desses jogos, ele tem desafios que são próprios dele, que tem a ver com justamente coisas que a gente estava falando, entender o que motiva as crianças, o que facilita que elas se concentrem no jogo, prestem atenção. Eu acho fascinante assim um assunto, deve ser um desafio bem legal fazer design desses jogos. Não podia deixar de citar também o jogo da Vila Sésamo, né, que foi lançado agora, né, nas últimas semanas. Feito pela Double Fine, que é uma desenvolvedora, né, de respeito aí. Brutal Legend foi o último grande game que eles fizeram, e desde então eles vêm fazendo jogos menores. Tem vários jogos aí de sucesso de crítica e até de público, alguns deles. E eles embarcaram nessa de fazer, né, um jogo que é voltado, como eles dizem, né, para os pais com as crianças, né, para eles participarem juntos ali da brincadeira, de contar histórias e fazer algumas brincadeiras no ambiente, né, no mundo do Vila Sésamo. E é um jogo que foi feito pro Kinect, né, e é um exemplo também de um desenvolvedor aí de porte, né, que pegou pelo menos parte aí dos seus recursos e desenvolveu um jogo quase que exclusivamente para jogar com crianças, né? Então também é mais uma indicação, pelo menos para mim, mesmo eu não, né, nós aqui não estando envolvidos diretamente nesse mercado, é uma indicação para a gente de que tem mercado para isso. E é interessante, eu acho que tem problemas bem interessantes de serem resolvidos quando você vai pro lado mesmo de fazer design de jogos infantis. Então, beleza, agora a gente vai passar para a sessão que a gente sempre tem aqui, que é o Active Quest. A gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. Vamos lá. No Active Quest, você já sabe, a gente fala dos jogos que a gente está jogando. Começar então com o convidado, chamar o Igor aqui para falar pra gente o que ele tem jogado por aí e por que vale a pena comentar sobre esses jogos. Igor, diz aí. Então, eu tive desde o último podcast, eu tive um problema com o PS3, ele resolveu dar problema na HD, aí eu perdi todos os meus saves. Sério, cara? Sério, foi tenso. Aí desisti de jogar Demon's Souls por um tempo. E aí comecei a jogar God of War 3. É muito bom God of War 3, cara. Muito bem resolvido o jogo. Achei mais fácil do que eu esperava, mas achei muito bom. Entendi. Eu tive dificuldade em jogar God of War 3. Por quê? Se bem que jogando Demon's Souls, depois você vai jogar God of War 3, você tá com... Né? Mas não sei, eu achei ele, assim, versão 2, versão 2.0, sabe? Isso me incomodou muito. Eu não consegui mergulhar na ideia do jogo por causa disso. Você achou ele muito parecido com o 2, é isso? É, exatamente. É demais, assim. Mecânica de negócio de combate, os mesmos inimigos, mesmo tipo de mecânica de cenário. Ah, você tá num lugar muito difícil, teve uma medusa. Você tem que matar a medusa, arrancar a cabeça, petrifica os inimigos difícil, mata o inimigo difícil. Vai pra outra sala, repete. E, sabe, então eu achei chato. Mas é por aí, God of War, né? Não é muito. É, eu muito sei. É porque depois você tem uma overdose, no... depois você joga com dois e é muito igual, assim, sabe? Não sei, talvez a mesma sensação que eu tive quando Resident Evil 5, talvez, por ser muito parecido com o 4, assim, acaba sendo, ah, tá, ok, tipo, ainda prefiro o outro, sabe? Uhum. Eu acho que é um jogo pros olhos, assim, saca? É um bom jogo que é pros olhos, assim, sabe? E entendi. Vale a pena jogar o 3 por isso, porque é um jogo bonito, as animações são bem feitas, os efeitos especiais são bem feitos. Porra, o jogo é lindaço, cara. É, então, tipo, isso que vale a pena, assim, sabe? Você fica, porra, você fica em sugar, verdade. Eye, né? Candy, como a gente chamava antigamente. Eye Candy, né? É. E o que mais que você tem jogado, Igor? Não é possível que seja só God of War 3. Cara, eu tô estudando bastante sobre foto, então não tenho jogado tanto quanto eu gostaria. Mas tenho jogado coisas de mobile. A gente tá no fim de um projeto, né? Então sobra, cada vez vai faltando tempo pra fazer outra coisa. E então agora a gente tá quase no fim, acho que mais um mês e pouquinho a gente já deve estar lançando aí na Apple Store e na Android Store o nosso jogo. Legal. Que aí depois eu vou encher o saco de vocês pra falar dele. Com certeza. Aí, então não tô tendo muito tempo pra jogar, cara. Mas o que eu tenho jogado, o que eu joguei ultimamente foi God of War 3 e algumas coisas mobile, porque eu não tô lembrando direito. Entendi. E você, Seco? Então vou passar logo a bola pra ti. Quais são os jogos aí que você tem jogado ultimamente? Fala pra gente. Então, eu vou quebrar meu speech aqui em duas partes. Primeiro é You Died. Então, aí aconteceu comigo, Guilherme, curiosamente, aconteceu com você, assim, quando você jogou. Porque, olha só, eu fiz toda a primeira parte do jogo com o meu guerreiro, né, tava super divertido. E aí eu fui pro cemitério, lá no esqueletinho. Velho, que inferno com o guerreiro. Porque os esqueletinhos demoram muito, depois eles voltam. E só, o jeito único de matar é se você matar um necromântico. Cara, eu gastei um tempão memorizando aquela fase, só pra eu passar correndo. E eu ia correndo, pulando, correndo, pulando, correndo, pulando. E conseguia chegar no chefão, daí matei o chefão, né? Mas foi um inferno. E daí eu fiquei um pouco estressado, assim, porque, pô, tipo, esse guerreiro não tá com nada. Eu comecei um Royal, na verdade, que agora é Sorcerer, que é um caster meio esgrimista. Cara, depois de fazer toda a mesma coisa, assim, eu reparei que tinha pelo menos 4 pets do jogo que eu não tinha ido. Que eu tava indo para aquele caminho do cemitério que é completamente diferente, muito difícil. E eu fiquei espantado, assim, com essa parte de open world do jogo. Achei, ficou sensacional, assim, porque te dá liberdade de você ir. Enquanto você conseguir ir, você vai, saca? Então era difícil pra caralho o cemitériozinho ali, rapaz. Mas eu fui, matei o chefão, fui mais. E eu tava indo por um caminho muito, muito, muito difícil. Em compensação, tinha um caminho muito mais fácil. Na verdade, 2 caminhos muito mais fáceis. Que eu não havia percebido. Eu achei isso foda, achei isso fantástico, cara. Foi bem gratificante pra mim começar de novo. E a segunda parte é um... Vou só fazer um... É sobre o FIFA, né? Então, eu não sou... Você sabe que eu não sou um fã muito grande de futebol, mas sexta-feira, da Nidus virou... Das 4 às 6 virou o horário onde os franceses vêm jogar comigo. Porque, sabe, o pessoal do Canadá não é muito fã de FIFA, então é mais o pessoal da Europa. Então, tem uns 5 ou 6 caras da França que sentam lá jogar comigo. E sexta-feira aconteceu fantástico, assim, cara. Que é um casal francês. Jogou contra a França e eu tava com o Brasil. Daí um menino aqui do Quebec resolveu jogar. E era 2 contra 2. Pô, a gente jogando. Aí, cara, eu comecei a perceber que o cara não tá certo. De repente, ele pega a bola na defesa e começa a correr contra o gol dele, contra o meu gol. Ele fala assim, ó, então, pra que lado mesmo? Pra que lado que eu faço gol? E eu disse, caralho, velho. Aí eu percebi que o cara nunca não sabia o que era futebol. Parceiro bom, hein? Velho. Aí, cara, foi Brasil e França, foi 6-0. Tem eles dois rindo, né? Os dois rindo. Aí antes de ir embora, eles, não, mais uma então. Eu, pô, só se fosse vocês dois contra eu, Brasil e França de novo. Entendi. Cara, muito emocionante, velho. É. Cara, foi assim. Foi 3-3, eu empatei gol de Nossa. cabeça nos 89. Nossa. E a gente foi pro Golden Goal. Uhum. Cara, ganhei de 4-3, cara. Nossa. Mas assim, cada vez que dava um gol, era o ninguém pulava e gritava. Os dois se abraçavam e gritavam. Cara, quando eu fiz o Golden Goal, eu soltei o controle, levantei a mão assim. Aí, cara, e os dois assim, xingando em francês, sabe? Malade! Tabanak! Vocês gritando, e eu, cara, foi uma situação absurda, cara. Foi sensacional, cara. Eu queria compartilhar aqui com o pessoal. E olha que eu não sou, assim, um fã assíduo de esporte, assim, uh-huh. de videogame. Mas, assim, pra mim foi uma emoção, assim, que muito tempo eu não senti, assim, sabe? Foi uma coisa muito, muito pessoal. Isso aí é o relato que a gente tem de muita gente. É um dos motivos pelos quais o FIFA tem esse apelo todo, porque é um jogo. Porque assim, ele junta, né? Como ele é uma simulação, ele junta a paixão pelo futebol, que algumas pessoas têm, né, com a parte toda de ser um jogo competitivamente muito, muito bom de jogar. Quando os caras que são bons têm. É muito equilibrado, sabe? Então é um jogo mesmo que você se engaja na competição de uma maneira sensacional. E você fica emocionado mesmo, ao ponto de você querer gritar, comemorar, xingar quando não dá certo. E lá na empresa, inclusive, foi engraçado, né? A gente, às sextas-feiras, tem um mini torneiozinho assim, que a gente faz, valendo nada, né? Só pra gente poder jogar mais o jogo. Desde que o FIFA 12 já chegou aí nas fases finais, que ficou realmente muito gostoso e muito fechadinho, polidinho pra jogar, a gente teve que colocar uma regra lá, que esse campeonato da sexta-feira tem que ser jogado na sala de áudio, porque é uma sala com isolamento acústico, que senão o pessoal tinha uns acessos, né, ou de comemorar, ou de xingar e tal, no meio do ambiente de trabalho, assim, que o cara não conseguia meio que controlar muito, mas isso atrapalhava os outros, né, que estavam trabalhando. Então a gente teve, entendeu, que não deu, assim, problema, teve nada demais, mas a gente, né, cuidadosamente chegou lá e falou, ó, então agora o campeonato a gente joga dentro da sala de áudio, e por causa disso, sabe? Pô, ele jogando com um monte de britânico, provavelmente o grito de guerra sagrado ia ser for fuck's sake. Né? Toda vez que tem um erro na defesa ou o juiz não dá um pênalti, é for fuck's sake. Que massa. Eu queria muito compartilhar legal, assim, cara. Com você e com o pessoal, porque, tipo, pra mim é uma área nova, assim, foi uma sensação, uhum, assim, fantástica. Legal, cara. Não, fico feliz de saber. E sobre o Dark Souls, só pra completar aí, quer dizer, eu continuei jogando, né? E pra mim tá sendo a grande diferença pro Demon's Souls é justamente o mundo aberto, sabe? O Demon's Souls tinha uma certa estrutura, certa maneira que as coisas funcionavam, quando você morria, você voltava pro Nexus, ou seja lá o que foi que acontecia, que eu demorei pra entender e achei que ela tirou um pouco da, sei lá, do gostinho do jogo. O Dark Souls é bem mais, vamos dizer, simples de entender e, eu diria, até mais equilibrado a maneira como morte e ressurreição funciona, e o fato que aconteça o que acontecer, você tá ali naquele mesmo mundo. E eu acho realmente fascinante isso aí que você falou. Você pode ir pra qualquer lugar, alguns caminhos vão ser mais difíceis que outros, você vai acabar julgando isso pelo seu grau de sucesso ali no, né, quando você vai entrando em cada área, mas você, possivelmente cada jogador vai ter um caminho diferente, né, uma sequência diferente de lugares que ele foi. Então eu acho que quando o jogo tem isso é bem interessante, assim, ele dá mesmo uma, sei lá, uma sensação maior de que, entendeu, você tá moldando a experiência à sua vontade. Então é uma outra virtude que eu acho muito legal do Dark Souls. E você conseguiu matar o primeiro esqueletinho do jogo já ou não? Fala sério, Rafa. Não, já toquei um dos sinos lá, não quero dar spoilers aqui, né? Toquei um dos sinos e já tô bem adiantado pra tocar o segundo já. Então, continuo jogando, mas não, o Dark Souls não é um dos jogos que eu separei pra falar no Active Quest essa semana, não. Tenho dois jogos novos que eu não tinha falado ainda, saíram recentemente, que eu peguei pra jogar. Um deles é o Rage, né? O Rage saiu já faz algum tempinho aí, 3 semanas. Eu comprei no dia do lançamento, tinha até feito pré-order, na verdade. E cara, experimentei. Rage é o novo jogo da id Software, né? Ficou esse tempão aí em desenvolvimento. E contando com várias tecnologias novas deles aí, é uma delas a tal da Mega Textures, que promete que duas texturas não serão a mesma no jogo inteiro, né, ou algo assim. E de fato, eles, né, se eles não atingem isso à risca, eles realmente é um dos jogos em termos de landscape, né, vamos dizer, o cenário de, né, de terreno, é o melhor que eu já vi nessa geração de consoles. Né, o Raid. E mais do que isso, né, o Raid é, em muitos sentidos, uma experiência autêntica e de software, que eu também tava sentindo falta, sabe? E especialmente no console, não tinha jogado ainda um jogo da id Software que fosse tão gostoso de jogar no console como é o Raid. Tô jogando no Xbox 360, até porque eu não tenho PC bom em casa, e se não, provavelmente teria escolhido o PC, mas não me arrependi de ter pego um jogo da id Software no console. As sequências de tiro, né, as missões onde você tá atirando, elas têm esse sentimento de jogo da id Software que eu não sei explicar, mas sei lá, é uma experiência de tiro muito diferente de Call of Duty, de outras coisas, onde ele é meio descompromissado entendeu? É meio atira em tudo que se mexe, e eu tava sentindo falta disso de tempos em tempos, assim, de ter um jogo onde eu posso, entendeu? Meio que desencanar e saber, eu tô no meio de um território de gangues, então eu posso atirar em tudo que se mexe, e eles fazem um papel muito bom de level design, de colocar os inimigos nos lugares interessantes, pra ele, uma hora ele te dá um susto, uma outra hora você tá sem cobertura nenhuma e eles estão cheios de cobertura, então você tem que se virar. E isso eu achei uma evolução natural do gameplay de tiro que a id Software ficou famosa por fazer, né? E o Raid entrega isso com excelência, assim. É. E fora da parte de tiro, você tem lá, é um mundo aberto também, você conversa com os personagens. Os personagens, eles são meio, eu achei eles meio cartoon, assim, não, eles se mexem muito, fazem muitas, gesticulam muito quando conversam com você. Lembra um pouco o Borderlands, os personagens do Borderlands e, sei lá, pra mim, tudo bem, Raid é uma IP nova, um mundo novo, assim, eu só achei que os personagens, eles não combinaram, né? O jogo, ele tem uma cara muito de Fallout 3, assim, sabe, Wasteland, tudo meio abandonado, né, uma distopia meio caótica aí, você acorda e tal, e se joga nesse mundo e tal, e mais os personagens, eles são meio, entendeu, meio fofinhos demais, assim, pro meu gosto, sabe, na maioria das vezes, são cartunzinhos, assim, mexe muito os braços quando fala, sei que tem umas animações meio exageradas, assim, que eu achei que não combinou com esse ambiente mais, assim, entendeu, brutal, assim, mas, entendeu, pô, deu merda na Terra, assim, eu esperava um design de personagens mais, sei lá, esperava um design de personagens mais tipo Fallout, assim, mais, meio, entendeu, deu merda mesmo e as pessoas estão fodidas, assim, não, os personagens do Raid são meio bonitinhos demais, assim. Eu vi, pô, eu não joguei ainda, eu vi bastante alguns vídeos, né? Uhum. E os vídeos que eu vi eu achei muito parecido com BioShock em algumas partes. Essa parte de console, assim. Pega emprestado também, com certeza. Eu diria que BioShock, Fallout 3 e Borderlands são as três grandes inspirações aí. São jogos que o Raid me lembra quando eu tô jogando. O BioShock, principalmente, assim, tem algumas fases onde você tem, vamos dizer, um encontro, tipo o Big Daddy com a Little Sister, né? Os inimigos, eles têm uma relação própria entre si que você tem que entender pra poder vencê-los, entendeu? E isso lembra o BioShock. Algumas cenas onde você só tá explorando também, então é tudo meio escuro, meio misterioso, e você vê, tipo, coisas no cenário que você fica imaginando o que aconteceu ali. O BioShock tinha muito disso, né? Você entrava numa sala nova e tinha um corpo e não sei o que, e alguma coisa escrita com sangue na parede, sei lá, o que seja que for, e você ficava imaginando, pô, então isso aqui tem uma história por trás do só dessa sala estática, que eu só tô vendo o resultado, mas aí eu fico imaginando a história. O Raid tem isso também, eles deram esse tipo de grau de detalhe no level design deles, entendeu? No geral, assim, eu tô achando super legal, uma experiência de shooter, assim, bem, vamos dizer, diferente, né? Quebrando essa mesmice do Call of Duty ano após ano aí. Eu tô super, super contente, cara, com o Raid. E o outro jogo que eu tô jogando também, saiu pouquíssimo tempo aí e tá sendo, assim, candidato a melhor do ano fácil pra mim, é o Batman Arkham City. Comprei a edição de colecionador, que é coisa que eu não costumo fazer, que eu achei fantástico, a edição de colecionador do Batman Arkham City. Vem com um boneco do Batman, né? Que é feito, né, nos moldes do personagem do jogo e tal, que já é um design do Batman bem, bem, bem próprio, assim, que eu achei super legal. Mas muito mais do que o boneco, o que mais valeu a pena pra mim foi o artbook que vem na edição de colecionador, que mostra conceitos de tudo, de um monte de personagens. E, claro, esse é o tipo de jogo, né, que é o que mais tem de legal são os personagens, né? É um jogo muito carismático, cara. Os personagens estão em tudo quanto é lugar. No menu principal, os personagens estão fazendo alguma coisa. Todas as telas que você navega tem um personagem. quando você está no, vamos dizer, no codex do jogo, onde você vê as informações, sempre tem, né? Se você está lendo sobre o Coringa, tem uma imagem gigante do Coringa na tua cara, assim, e o textinho do lado. Então você está apreciando ali a arte do jogo o tempo todo com relação aos personagens. E isso aí é demais, assim. O jogo todo é muito carismático, muito legal, assim. Ele estende muito os sistemas que funcionaram muito bem no primeiro, e dá um efeito, assim, muito legal na jogabilidade. Pra dar um exemplo, assim, porque, cara, é o jogo que eu realmente não quero spoiler pra ninguém, porque cada pequena coisa que acontece, da primeira cena que você joga, onde te surpreende um pouco, não tem muito mais que eu posso falar, a não ser, pô, jogue e depois me diga o que você achou, porque eu não quero spoiler, mas pequenas coisas que eu posso dizer que exemplificam o quão bom esse jogo é pra mim. Por exemplo, a navegação, né, você agora tá numa cidade, né, um mundo aberto, Arkham City, um pedaço da cidade de Gotham foi isolada para se tornar o grande asilo Arkham, né, porque tinha tanto bandido que eles não tinham como manter confinados mais. Então eles pegaram simplesmente e jogaram fora uma parte da cidade e falaram: essa aqui vai ser o pedaço da cidade onde vão morar os bandidos, e a gente, entendeu, coloca muros bem altos e protege o resto da cidade deles, entendeu? E essa é mais ou menos a ideia, né? Isso aí o pessoal já sabia por causa de tudo que já foi divulgado, mas o que isso traz pra gente é a possibilidade de você jogar o Batman no mundo aberto. E muita gente reclamou lá dos primeiros demos, das primeiras versões da imprensa, que você ficava muito tempo voando e tal. Não é bem assim, cara. Não é bem assim mesmo. Você tá livre pra explorar o quanto você quiser. Não é só você voar aquela coisa monótona da capinha aberta voando pela cidade. Tem muito movimento dinâmico que você faz usando o seu grappling, sua ferramenta de grappling, e junto com a capa, e junto com manobras que você pode fazer para você mergulhar e depois subir de novo. E você precisa fazer isso para poder navegar e chegar nos lugares que você quer. Tem várias sidequests, tá repleto de segredinhos, sidequests, os Riddler's Secrets, que são muito legais nesse jogo, bem mais legais do que no primeiro. Várias coisas assim de replay value, realmente fantástico. E se você gosta do Batman, tem que jogar. E exemplos também de jogabilidade, só pra terminar. Por exemplo, uma coisa que eu posso falar que não vai spoiler, né? Então, antes a gente sabia que o combate corpo a corpo já era muito gostoso, já era muito bom. E aí eles não mudaram muito isso, porque justamente não queriam quebrar, mas deram muitas opções. Por exemplo, uma coisa que é legal, assim, que eu achei uma sacada muito legal. Agora você tem certos combates onde um dos caras que você está lutando, vamos dizer, você está brigando com 15 caras ao mesmo tempo, que é, pô, muito legal e tal, é difícil. Tô jogando no hard, então é bem, bem desafiador. Os caras te batem ao mesmo tempo, não é mais aquela coisa de que eles ficam esperando a vez e tal. Então pode vir 2, 3 caras te dar um golpe ao mesmo tempo. E se você usar o counter, você vai dar counter em um e vai apanhar dos outros, entendeu? Então você tem que saber quando dar o counter também, e quando, na verdade, escapar, esquivar e tal, porque vem mais de um em cima de você e tal. Então eles fizeram essas mudanças. Mas o mais legal, assim, por exemplo, você tá brigando com 15 caras, e aí tem um cara daquele grupo que ele tá marcado, né? Tem uma indicação diferente nele, uma cor diferente, e ele é um cara que você quer obter informações. Então você tem que vencer todos os outros, nocautear todos os outros e deixar ele por último. Porque ele vai ser o cara que você, no final, vai apertar um botão e vai interrogar, e ele vai te dar a informação que você quer. Então, é um desafio a mais num sistema de combate, que antes você não estava preocupado em quem você está batendo, quem não está batendo. Agora você tem que, entendeu, bater em todos os outros e preservar aquele carinha específico ali, que às vezes ele vem para cima de você, tenta te bater. Então, é um exemplo de você não precisa mudar muita coisa do sistema, que já estava funcionando no primeiro, mas você adiciona um elemento que já faz você jogar de maneira diferente, ter que se preocupar com coisas que antes você não tinha que se preocupar. Então, esse é um de muitos exemplos que eu podia dar de como eles fizeram realmente um jogo que é uma sequência, mas que é uma sequência, assim, muito bem feita, que pega muito, aproveita muito do que era bom do jogo anterior, e não quebra isso, mas usa, né, essas ideias, vamos dizer, espertas de game design, para você adicionar elementos aqui e ali, adicionar uma dificuldadezinha, uma diferençazinha na maneira de jogar, que torna um jogo, assim, muito, cara, muito competente, muito legal. E, então, é o grande jogo, assim, que eu tenho jogado ultimamente. Sinto muito, mas tive que largar um pouquinho o Dark Souls e o Raid pelo fato do Batman ser tão bom, entendeu? E só tô na pilha aí de jogar mais, terminar, tentar chegar o mais próximo possível do 100%, porque vale a pena. Então é também altamente recomendado pra todo mundo aí o Batman Arkham City. Então é isso, a gente fecha por aqui o Active Quest, né? A gente precisa dar um gás aí, porque já estamos meia hora aqui dentro do episódio 32 do podcast. Mas a gente tem notícias pra falar também na sessão Journal dessa semana. E na sessão Journal dessa semana, a gente vai falar sobre as novidades que estão chegando para nós, né, lá da BlizzCon, o evento anual da Blizzard, que sempre traz novidades sobre, né, obrigatoriamente sobre o World of Warcraft e tudo mais também que está rolando, né, dentro dos estúdios da Blizzard, né, esse ano. Obviamente Diablo 3 sendo muito esperado, expansões de StarCraft sendo planejadas, expansões do WoW também sendo discutidas lá, né, algumas features pela primeira vez. E aí, quer dizer, eu sei que é um assunto que interessa, tem que interessar todo mundo que está atento aí ao mercado de jogos, mas principalmente, né, ao pessoal que realmente aprecia os jogos da Blizzard. Eu acho que todos nós aqui temos o consenso de que a Blizzard é um dos, né, desenvolvedores premium da indústria, né, que realmente tudo que eles fazem é com muita qualidade. E o Igor, eu sei que particularmente é bastante fã, joga bastante World of Warcraft e outros jogos da Blizzard, e ele sugeriu, inclusive, esse assunto para a gente comentar aqui, as novidades da BlizzCon. Vou deixar, Igor, você, então vou, né, passar o microfone livre para você. Você pode comentar sobre o que você quiser, que você acha interessante, que veio lá da BlizzCon 2011. Ah, beleza. Eu acho que se separando por tópico, eu diria que as menores novidades vieram do universo de StarCraft, né? Eles anunciaram uma nova expansão, que é o Heart of Swarm, se não me engano. Uhum. Que é uma expansão baseada nos Zergs. No Zergs. Conta a história da Kanigan e tal, a continuação do que acontece no primeiro, né? Uhum. Dentro de StarCraft 2, ainda dá pra dizer, eles anunciaram o Blizzard Dota. Já mostraram imagens e tal do que vai ser. Você vai ser o Dota dentro da engine do StarCraft 2 e você vai jogar com os personagens da Blizzard. Então, no mesmo universo vai estar o Arthas, vai estar a Kerrigan, vai estar personagens do universo do Diablo 3, personagens do universo do World of Warcraft. Não vi personagens nem do Rock'n'Roll Racing, nem do Lost Vikings, nem do Black Thor. Pô, tinha que ter o Olaf, pô. Infelizmente. Mas eles mostraram na abertura isso, então, bem, não sei o que eles têm em mente. Aliás, uma outra coisa fizeram uma pergunta para o presidente, o cara que não, né? O vice-presidente de Network da Blizzard. Uhum. E eles perguntaram para ele o que eles têm em mente de jogos mobile e se eles ressuscitariam essas franquias em jogos mobile. E eles falaram que ele não deu a entender, né? Como sempre, eles não dão notícia se não, eles realmente querem dar, né? Claro. Mas eles deram a entender de que isso é uma possibilidade, e que a Blizzard está estudando. Legal. Como entrar no mercado de mobile, de alguma forma, ou com que franquia, ou como de fazer desenvolver jogos mobile. Entendi. Mas não tem nada planejado ainda para isso. Quanto ao Dota, cara, eu acho genial o fato deles estarem usando as IPs próprias para se diferenciar no mercado. Quer dizer, você tem as iniciativas da Valve, você tem as outras empresas, né, o League of Legends e outros jogos que saíram com uma jogabilidade derivada, mas eles têm uma coisa que todos esses caras não têm, que é justamente as IPs de peso deles. E eu acho assim genial entrar nesse mercado, né, entrar de bico, vamos dizer assim, nesse, né, mercado que é muito particular. A Dota é muito competitivo, é muito apreciado por muita gente, e eu acho interessantíssimo, assim, bem esperta essa estratégia da Blizzard de usar a sua IP para alavancar a sua própria versão do Dota, né? Lembrando que é um mod de StarCraft 2, né? Uhum, é um mod que eles dizem que vai ser gratuito para quem tiver StarCraft 2, né? Uhum. Mas provavelmente a ideia deles é deixar na mão dos players, dos personagens, dos jogadores, para expandir o jogo, né, e adicionar novos personagens, novas regras e tal. Do universo do Diablo 3, eles apresentaram o cinematic, o primeiro cinematic, né, de Diablo 3, que é muito impressionante. A qualidade de animação e de modelagem deles tá muito, muito superior ao que a gente tinha visto no StarCraft 2. Entendi. Eles apresentaram. Eles anunciaram. Eles deram mais detalhes sobre o Auction House da Blizzard, apesar que eu não vi muito dessa parte aí ainda. Uhum. É, até se quiser no próximo podcast, eu até posso comentar mais, que eu vou saber melhor, se dizer. E sobre o WoW, que saiu as grandes novidades, né? No WoW eles anunciaram a próxima expansão, e junto com a próxima expansão eles anunciaram algumas novos twists de gameplay, como o refactor completo da árvore de talento, completamente, eles jogaram no chão toda a árvore de talento que tinha antigamente, que tem no jogo atual, uhum. e vão simplificar completamente. É, basicamente não vai existir mais uma árvore de talento e especializações, o que vai existir é uma árvore de customização. Então você gasta ponto em customizações e não gasta ponto em árvore de talentos. E toda a especialização é linear. O que é bem engraçado, assim, comparado com o que a gente já tem no jogo hoje. Né? Uhum. É, a razão disso que eles dizem é pra fazer no jogo que eles realmente gostariam, que é a customização, e não porque no WoW tem um problema muito sério. No WoW é que é um jogo muito matemático. Certo. Então no fim, apesar de eles darem a opção de customização de talentos, ele sempre existe no final, se você quer tirar o máximo do seu personagem, existe a spec ideal. Entendi. Que é planejada, o gameplay planeja essas specs ideais e considera que você vai fazer os desafios, ou as raids, ou o PVP com esses talentos otimizados. Entendi. O que deixa de ser uma otimização, então, no final de contas, não tem uma otimização, não tem uma customização. Acaba ficando obrigatório, se você quer. É obrigatório. Se você quiser vencer esses desafios, você precisa fazer o personagem daquela forma. Então é um problema de balanceamento. É um problema de balanceamento. Então eles jogaram fora isso, que é uma coisa que eles gostariam de ter feito desde o começo, que eles dizem, né? Uhum. E agora realmente vai ficar. Vai existir customização. Se você pegou X talento e não outro talento, você não vai ser mais um idiota, sabe? Uhum. Ele vai ser descartável por fazer as coisas. Então você vai dar essa opção aos jogadores, né? Outra coisa que eles anunciaram foi que eu acho que além da expansão, da zona nova para explorar e da nova raça e nova classe, que é bem interessante para modificar um pouco do gameplay que já existe, né? A nova raça que eles anunciaram é o Pandaren, que é basicamente um homem panda, uhum. que já existe no universo do StarCraft 3. E o mais engraçado é que ele existe mais em tom de piada e não é uma coisa muito séria. Então eu acho soa que engraçado mesmo. E nasceu como uma piada, na verdade. Eles falam que originalmente ele era uma piada no universo do Warcraft 3. Uhum. Mas que hoje eles achavam que ia ser uma boa ideia adicionar no jogo e tal. E eu acho que isso vem direto com a ideia da Blizzard de se tornar o WoW mais abrangente, mais acessível, sabe? Certo. Ter novos jogadores envolvidos com o jogo. Inclusive a próxima feature que eu vou falar, eu acho que tá diretamente ligado com isso. Que é, eles anunciaram o Patch Battle. Que... curiosamente, é praticamente um Pokémon migrado pra dentro do WoW. Uhum. Praticamente não, é totalmente um Pokémon. Porque consiste basicamente em colecionar pets. Já existe hoje no jogo a mecânica de Companions, né? Que é basicamente uma coisa cosmética, que é um bicho que você liga lá e ele fica do teu lado fazendo umas gracinhas. Eles vão mudar a mecânica disso pra adicionar level, skill e customização pra esses personagens. Você vai poder lutar contra players que também tenham esses personagens em uma briga só pra personagem. As brigas vão ser em turn-based. Uhum. Você vai poder levar até 3 skills pra brigar. Uhum. Vai poder montar times de 3. Uhum. E a forma de... você vai poder trocar pets com seus amigos e vender eles na auction house e como mais. É que você obtém os pets? Então, você vai poder tanto... eles dizem que quase todos os pets que já existem no jogo vão poder ser usados nesse sistema novo. E que o jeito novo de conseguir pets é através de um sistema chamado Wild Pets. Sim, que sim, é, sim. Conforme você vai avançando dentro do jogo, explorando os mapas, Wild Pets podem aparecer e você vai enfrentar eles com seus pets, seus companions. Uhum. E se você vencer, abre a opção de você capturar eles. Sua familiar isso, hein? É engraçado. Mas assim, você pode capturar só 2 por dia. Depois você tem que pagar $1 pra poder capturar mais 2, entendeu? Cara, eu acho assim, ó. Que eles vão entrar fortemente na história de monetização com isso. Porque até então, certeza. A Blizzard nunca tinha dado a opção de você ser melhor que alguém comprando alguma coisa dentro do WoW, sabe? Uhum. Então, até então, tudo que está disponível na loja pra vender é cosmético ou é uma coisa que não faz diferença em gameplay, sabe? Uhum. Então é uma montaria, é um pet, é uma coisa que é completamente cosmética. Se eles começarem a vender... E já existem companions que são vendidos nas lojas. Uhum. Então, se você juntar isso, obviamente eles vão vender os companions que já estão na loja você vai poder usar para combate. Uhum. Então, eles, pela primeira vez, eles estão dando a opção de você comprar coisas com dinheiro de verdade que mudam, que favorecem o seu gameplay. Uhum. Então, eu acho que eles vão entrar bem forte nessa linha de vender pets e companions. É bem seguro para eles também fazer isso, porque imagino que nada do que você conquista nesse subjogo que é o Pokémon, que é a briguinha de pet, se transfere pro seu personagem de fato, né? É um subjogo completamente, assim. Entendeu? Você brinca ali de Pokémon dentro do WoW, e aí você pode gastar dinheiro para ter melhores ou mais Pokémons ou diferentes, mas nada disso se transfere. Então eles vão continuar podendo dizer que o dinheiro não faz diferença na jogabilidade principal, né? Vamos dizer, no jogo principal do WoW, mas vai fazer nesse subjogo de colecionar pets aí. Eu acho que é uma forma relativamente elegante de entrar num mercado de monetização definitivamente, sabe? É. Porque se você para pensar, é inevitável, sabe? Claro. Uma hora o WoW vai virar free to play e eles vão arrancar dinheiro de você de alguma forma, sabe? Uhum. Então, isso ainda é um jeito elegante de eles conseguirem estudar, tipo, inserir monetização dentro do jogo sem quebrar o jogo de uma vez, sabe? É. Eu queria comentar um negócio que eu acho curioso, assim. Como eu joguei Warhammer no passado e a descrição da nova árvore de evolução do Igor me parece muito, muito igual ao que tinha no Warhammer. Uhum. Era exatamente o que os caras pregavam, assim, tipo, se você tem sempre um caminho ótimo, você não tá customizando, sabe? Você só tá dizendo o que você tá escolhendo. Aí, tipo, muita gente criticou. Suas opções de customização são: eu vou ser bom ou eu vou ser um merda. Ou você vai ser trollado por todo mundo no jogo, né? Porque você não tava usando. Mas então, o curioso é que muita gente reclamava disso, pela falta de escolha. Uhum. E muita gente criticava o fato de do pessoal da Myth. Myth, né? Mythic, ter feito isso. E eu lembro assim de dizer assim, pô, tipo, faz sentido, não faz? O pessoal criticava muito, agora pelo jeito a Blizzard tá revisando os negócios e parece que vai no mesmo caminho, só que provavelmente isso vai ser muito bem sucedido. Eu acho muito curioso as nuances assim da indústria, sabe? É. Tipo, não sei se é... Especialmente por parte da Blizzard isso acontece. Então, mas o consumidor é muito curioso também, né? Ele, tipo, se é alguém que eles gostam, são simpáticos, parece que é mais fácil das mudanças acontecerem. Então, eu acho que só queria comentar isso porque já não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de mudança que me lembra muito o pessoal do Warhammer, que eu acho que foi um jogo que sofreu muito e eu vejo muita coisa que eles fizeram sendo refeita hoje nos mesmos moldes e com extremo sucesso. Eu consigo ver um fenômeno parecido no mercado que eu trabalho, que é o dos jogos de futebol, mas que tem a ver com isso que você acabou de dizer, Seco. Por exemplo, todo mundo sabe que o Pro Evolution Soccer da Konami é o grande competidor do FIFA, né? E cara, eu vejo eu frequento fórum do FIFA e procuro ficar sabendo também o que acontece lá no Pro Evolution e tenho jogado o Pro Evolution pra pesquisar, pra saber o que eles estão fazendo e tal. E cara, eu vejo o pessoal reclamar de coisas no FIFA, sabe? Que, cara, se você vai no Pro Evolution, é tão pior, assim, é tão, entendeu? Às vezes, tipo, o cara reclama que, vamos dizer, o jeitinho que a feature tal funciona tá ruim. Aí você vai no Pro Evolution e essa feature nem existe, entendeu? Então o cara fala, FIFA é uma merda porque a feature tal não funciona do jeito que eu quero, eu vou jogar Pro Evolution. Aí ele vai pro Pro Evolution, mas lá nem tem isso, sabe? Não tem... Eu acho, é engraçado assim, como que... se você é fanboy do jogo da Konami, o jogo da Konami pode fazer tudo, entendeu? Eles podem errar no que for, eles podem entregar qualquer coisa que você está aceitando, entendeu? E aí no FIFA não, pequeno defeito você vai fazer um escarcel, entendeu? Então eu vejo muito isso acontecer, assim, dos caras, sabe? Até é uma reação que eu não queria ter, mas que acaba sendo obrigatório, assim, de você até não poder dar tanta bola mais para as reclamações dos caras no fórum, que eles falam, isso aí é uma merda, não sei o que, eu vou jogar Pro Evolution. Eu falo, então tá, né? Vai jogar Pro Evolution, então, problema teu, porque, entendeu? Lá você vai ter muito menos do que isso ainda, entendeu? Então, não, eu acho, não tô querendo dizer aqui que as críticas não são válidas, mas é difícil você argumentar quando a pessoa do outro lado, se for da Konami tá tudo bem, e se for do FIFA tá tudo mal, entendeu? Então, a gente sente muito isso aqui também, no meio que a gente trabalha. Entendi. Eu só queria deixar, tipo, o pessoal sabe, assim, não que o Warhammer fosse um produto, assim, totalmente superior, mas eu acho, sim, que que ele teve muitas boas ideias que foram transparecidas para outros jogos, idênticos, e foram muito bem aceitas, e nele não o pessoal não gostava. Entendi. Eu acho isso só curioso, assim, eu acho até um pouco injusto com o pessoal do Warhammer, mas é isso aí. O Blizzard também anunciou que vão inserir cenários no WoW. Então, mais uma coisa que vem do Warhammer. Porra, massa. Legal. Entendi. Então é isso aí, essa foi a nossa sessão Journal. A gente quer saber o que vocês acham também, se vocês estão por dentro aí de tudo o que acontece na BlizzCon, querem comentar, ou qualquer outro comentário, sempre, né, que vocês queiram fazer sobre qualquer coisa que foi falada aqui. Queria agradecer o pessoal que comentou bastante no último podcast, o post-mortem do FIFA 12. A gente teve, né, um número grande de comentários, a gente procurou responder também a tudo que o pessoal estava comentando por lá. Te agradece de novo e deixa aqui, né, os dados de contato, se você quiser responder aqui qualquer uma das coisas que a gente está falando, fazer o seu comentário sobre, né, o que você acha das novidades da BlizzCon ou qualquer outra coisa. É só você entrar lá no www.thepodcast.com, deixar o seu comentário no post desse episódio, a gente vai estar respondendo, ou em qualquer outro post, se o assunto tiver a ver com aquele outro post, a gente procura sempre voltar lá e responder ao pessoal. Ou então você pode mandar um e-mail para o contato@thepodcast.com, ou ainda um tweet para o twitter.com/ThePodQuest. E aí, fechando o Journal dessa semana, a gente vai pular para a Main Quest do podcast número 32. The Main Quest. E na Main Quest do episódio de hoje, Podcast 32, a gente vai falar sobre o papel dos artistas nos games. E a gente foi, na verdade, inspirado por um e-mail. Não que, né, que esse assunto não tenha nos ocorrido antes, mas eu acho que, né, o empurrãozinho que faltava foi o e-mail que a gente recebeu do Gustavo Fornazier, que ele fala com a gente aqui, né, ele trabalhou num jogo chamado Giratop, que até ele mandou pra gente dar uma olhada. O Fernando deu uma olhada e respondeu para eles aí sobre o jogo. E aí ele fala, né, que como publicitário de formação e artista por paixão e por carreira, ele queria ouvir uma conversa nossa sobre o trabalho do artista nos games. Então ele, né, perguntas que ele faz aqui, como são feitas as animações, detalhezinhos de movimentos, fogo, água e outros efeitos. Ele quer saber a união dos artistas com programadores para chegar nas soluções, como é que funciona, como é que o artista trabalha também a parte de otimização, de deixar o jogo mais leve, sem desprezar a qualidade, porque é como ele fala, e também ele quer saber sobre como é que é esse mercado especificamente no Brasil. Então o Gustavo deu pra gente aí vários pontos interessantes de discussão, né, coisas que a gente quer realmente comentar, e não é por acaso que a gente trouxe o Igor de Castilho aqui, que é artista de games, que vive tudo isso que o Gustavo está perguntando na pele, né, já trabalhou fora do Brasil, hoje está de volta ao Brasil, e a gente vai então aproveitar bastante a presença do Igor para ter, né, a opinião dele e tentar agregar também aquela que o Seco e eu, como programadores, temos visto, né, temos tido aí ao longo do tempo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar, o Igor. Queria começar só você dizendo para a gente, já com esses anos de carreira que você tem, das diferentes experiências que você teve, se você acha que é uma carreira recompensadora, que vale a pena, e por quê? Né, que ser artista de games, tá participando desse processo, é alguma coisa assim que te move, né, e que te incentiva. Por que que é isso, Igor? Eu vou dizer como eu comecei, né? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de jogos na parte de concept. Então eu trabalhava fazendo concept pro Taekwondo. E acho que nessa hora já veio a sensação do que eu realmente gostaria, tipo, gostava de fazer em jogos, que é você fazer algo que as pessoas podem brincar, sabe? É quase como desenvolver um brinquedo, sabe? Certo. Você tem a ideia de uma coisa que não existe, você bota isso no papel e com muito trabalho depois, uh-huh, isso se torna uma coisa que as pessoas podem interagir, sabe? E passa a ser algo da realidade delas. Então, se você trabalha pro FIFA e você faz um jogo de FIFA, você faz a arte do FIFA, as pessoas vão interagir com aquilo e vão falar daquilo, sabe? Então, certo, elas vão comentar sobre aquilo e como se aquilo fosse uma coisa real, sabe? Certo. Pô, olha, e como, é diferente de ser... olha como o jogador tal que eu gosto ficou tão parecido. Isso deve ser um motivo de orgulho isso, pro artista, né? Isso, e imagina... por exemplo, indo pro Deus Ex, por exemplo, as pessoas falarem do personagem que foi criado, sabe? E fazerem cosplay, e se vestirem como aquilo, ou... E o que eu acho mais legal do que no cinema você não tem essa oportunidade, que é interagir com aquilo, sabe? Uhum. É você apertar um botão, aquilo pula, sabe? Então você aperta um outro botão, aquilo dá um soco. Então você não tá fazendo um personagem que vai rolar num filme e ele vai ter uma personalidade pré-definida, ele vai ter ações pré-definidas. Você tá fazendo uma coisa que as pessoas vão botar coisas em cima, sabe? Uhum. Então você na verdade tá fazendo só a base do que realmente vai ser aquilo com que as pessoas vão interagir. Uhum. Então é muito legal você ver a reação das pessoas quando você pensa, pô, eu vou fazer um idol, um personagem aqui, eu vou fazer uma animação que se você ficar parado tanto tempo, ele estiver na beirada de uma quina, ele vai começar a desequilibrar, sabe? Como uh-huh, o Sonic fazia. Uh-huh. E você descobre isso, sabe? E você dá risada, você interage com isso, sabe? Tipo, uh-huh, não é como num filme, sabe? Que tá pré-definido. Sim. Então eu acho que a parte de arte que é mais recompensadora é quando você faz um filho e ele anda na mão das outras pessoas, sabe? Uhum. Ele tem vida própria, sabe? Uhum. Não é uma coisa que você pode prever tudo que vai acontecer, mas você não, você quando vê as outras pessoas interagindo com o que você fez, aquilo toma uma vida própria, sabe? Então eu acho que essa é a parte mais recompensadora de trabalhar com arte em jogos. E que é uma coisa exclusiva da mídia de jogos, como você mencionou aí, né? É uma coisa que isso realmente dá um outro sentido para aquela ideia de que, né, uma obra artística, ela é tanto contribuição do artista quanto ela é de quem está apreciando. No caso dos jogos é mais ainda, né? E acho que para o artista isso deve ser realmente uma experiência sensacional, ver isso acontecer. A arte interativa, ela se transforma com a interação, né? Exato. Então ela deixa de ser uma coisa estática e pré-definida e ela se transforma numa fantasia, sabe? Então ela se transforma numa coisa que a pessoa vai interagir, que ela coloca ela dentro dali. Então ela vai morrer junto com o personagem, ela vai ressuscitar junto com o personagem, ela vai correr atrás dos objetivos dela, dos sonhos dela, vai proteger, vai, tipo, impedir que o mundo seja destruído bilhares de vezes dentro da sua arte, sabe? Uhum. Então, isso é muito louco, saca, de arte para jogos. Então, isso eu acho que é a parte que eu diria assim, quem trabalha com arte, com jogos, eu acho que essa é a parte que eles mais gostam, sabe? Certo. É ver o resultado final, assim, ver a coisa pronta, entregar na mão de outra pessoa e dizer, e aí, sabe? A pessoa jogar e você maravilhado ali vendo a pessoa fazendo coisas que você nem necessariamente imaginasse que ia acontecer, sabe? Entendi. Não é muito diferente. A gente tem esse tipo de sensação na programação também, mas acho que é muito mais difícil, muito mais sutil, né? Eu acho que com a arte, como você... como muito do que o jogador está experimentando é o trabalho do artista, né? É o visual, é o som, são as animações, são as combinações das coisas e o artista ele tem uma contribuição muito minuciosa ali em como essa experiência vai ser no resultado final dela, ao ponto de que realmente o sentimento de que aquilo ali é um seu filho, né, alguma coisa que você trabalhou e agora você está dando para o mundo, assim, deve ser um sentimento ainda mais forte. E a gente sente um pouquinho disso como programador também, quando a gente, né, desenvolve um sistema que o cara vai lá utilizar, às vezes vai até achar um exploit, ele vai, sabe, conseguir atalhos e maneiras diferentes que às vezes você como programador não previu. É o tipo de sensação também que a gente tem, mas acho que para o artista isso está muito mais na pele mesmo, né? E você, Seco, vou te chamar aqui para essa discussão também. Diz pra gente aí, você como programador e tendo interagido, inclusive, né, você mencionou aqui no nosso conversinho de texto, que, né, uma das coisas também interessantes de ter o Igor junto da gente aqui é que nós três trabalhamos junto na Hoplon, e muitas dessas perguntas que o Gustavo fez, a gente se ajudou a responder, a gente descobriu juntos como é que funcionava, né? Então, muitas features a gente desenvolveu juntos, né? O Igor trazendo as soluções da parte de arte, que a gente combinava com as soluções da parte de programação, e essa dinâmica foi muito legal e acho que ensinou muito para todos nós sobre o desenvolvimento dos jogos, todos nós aprendendo sobre isso, como sempre estamos, mas muito mais ainda naquela época que estávamos começando, né? E foi uma experiência também impagável, né? Então muito legal a gente poder se reunir novamente aqui e falar sobre isso. Então eu queria que você também falasse qual que é assim, a tua experiência em trabalhar com artistas, qual que é a importância que você acha que o trabalho do artista vai ter para o resultado do jogo. Diz pra gente aí o que você acha, suas primeiras impressões sobre o papel do artista nos games. Bom, então, eu vou comentar rapidinho, assim, algumas diferenças que eu vejo que eu tenho aqui, que teve quando eu trabalhava com o Igor. Tem um cara que trabalha comigo aqui, ele é muito mais artista do que artista técnico, sabe? E o Igor já é um artista com bastante background técnico. Então, uma coisa que eu achava fantástica quando a gente fazia as features juntos era, por exemplo, o Igor chega todo maluquinho e falava: cara, eu preciso de um efeito onde as partículas, por exemplo, som de partículas, rotacionem, elas sejam translúcidas, elas mexam nessa direção, blá blá blá. Mas você não sabe o que ele quer, você só sabe a técnica. Você vai lá, programa tudo, bom, funciona, né? Aí no final ele vai e mostra uma coisa do caralho, assim, tipo, uhum, porra. Combina aquilo com as texturas, com os assets, e faz de uma maneira que você, quando tava programando, não tinha como imaginar que ia ficar tão foda. Exatamente, e daí você vê, por exemplo, ele, entre aspas, ele sabe que ele precisa do mundo da matemática, mas ele não sabe como fazer. Então a gente se junta, né, com um grande time e monta tudo. E o resultado final é sempre fantástico. E aqui tem uma pequena diferença, que eu trabalho com um artista que ele é muito artista, ele é pouco técnico. Então ele já, por exemplo, às vezes ele vem e fala: ah, eu gostaria tipo de uma distorção desse tipo. E eu falo pra ele: bom, então, ó, é só o shader aqui tá tudo certinho, só precisa falar com o artista de shader. Pá, mas eu não sei como fazer isso, não sei o que. Aí tipo tem outro lado, assim, que é tipo, você tem que tentar descobrir o que tá na cabeça do cara pra fazer, sabe? E aí a gente precisa muito de um intermediário sempre para fazer essa união, né? Precisa do cara técnico. Mas eu queria montar essa diferença, assim, só pra introdução. Então. Aí, mas eu acho fantástico isso que vocês falaram da parte do artista. Eu acho que uma das coisas para mim mais recompensadoras é quando você chega, bota o jogo e você vê, tipo, por exemplo, no primeiro cenário que você tá, que você vê alguma coisa assim que você tinha que ficar parado olhando, assim, porra, que foda isso, saca? Uhum. Aconteceu comigo, por exemplo, em 2004, quando eu botei o WoW pela primeira vez, de eu chegar num lugar, sentar e ficar olhando, assim, tipo, porra, que bonito que é isso, cara. Porque até então não tinha nenhum mundo tão complexo, tão grande. Tipo, um cara criou um mundo melhor, entre aspas, sabe? Que é um mundo todo baseado no que tava na cabeça dele. Então é um monte de artista, um monte de pessoas juntando ideias, pintando coisas e montando. E como você falou, assim, essa coisa de que a gente, programador, vê um pouco menos, né, do que do artista, porque a gente às vezes vê um paint na tela, a gente diz: caralho, funcionou, que animal. Aí todo mundo fala assim: hã? Tipo, que merda do textinho na tela, pô. Então pra gente até, assim, equivalente até, mas é engraçado isso mesmo. Pô, a descrição do Igor, da paixão do artista por criar todo mundo e ver as pessoas interagindo, a gente também sente, só que a nossa é mais assim: as pessoas, quando pegam o controle na mão, pensam no programador. E quando elas botam o jogo, elas pensam no artista. Né? Porque é mais ou menos assim que eu vejo. Entendi. Eu queria pegar o gancho, então, e passar a bola de novo pro Igor para perguntar sobre essa, né, dicotomia famosa do papel do artista nos games, que é justamente entre o, vamos dizer, o background mais artístico, propriamente dito, o background técnico. Né? E o quanto, Igor, você acha que hoje em dia, né, será que é importante você especializar? Será que tem espaço pro cara puramente artista e que depende de alguém com uma visão mais técnica para achar essas soluções? Ou você acha que o artista tem que ter necessariamente algum background técnico para acompanhar aquele talento, vamos dizer assim, dele? Como é que você acha que essa dinâmica na profissão do artista de games funciona hoje em dia, da experiência que você teve? Então, o que eu tenho visto bastante é que, bem, o mercado, eu sinto no geral, não só no Brasil, que o mercado é muito carente de um artista que saiba a parte técnica, sabe? Uhum. E eu digo a parte técnica não só contar polígono, não só contar bone, que eu ainda vou explicar isso tudo mais adiante, né? Mas não só dizer com qual a resolução de textura, qual o tipo de compressão que tem que ser usado, mas um artista técnico que consiga programar uma ferramenta, sabe? Ou que consiga entender como que é feita a mecânica do jogo, ou como que o haste vai ser usado, sabe? Uhum. Porque eu digo que é carente, mas eu não digo que todo artista devia ter esse conhecimento, porque acho que também não é o ideal, sabe? Uhum. Eu acho que toda equipe tem que ter um cara que seja 70% artista e 30% programador, ou pelo menos, ou que venha do outro lado, que ele seja 70% programador e 30% artista, sabe? Uhum. Porque é importante ter alguém no meio do caminho, sabe? Certo. Porque a comunicação é diferente. Então, quando você fala com um programador, você fala de um tom, sabe? Você sabe que a coisa é lógica. Uhum. Um artista não pensa de uma forma lógica, sabe? Uhum. Um artista pensa no resultado, ele pensa nas coisas como elas acontecem e como elas têm que acontecer. Uhum. E ele não entende o caminho lógico das coisas. Então, é difícil explicar para um artista o conceito de variáveis, ou de condições, ou de loop de jogo, sabe? Certo. Porque não é assim que funciona na cabeça, sabe? Ele vê uma cena, uhum. Ele imagina o jogador fazendo aquilo do jeito que ele imaginou que ia acontecer, sabe? Uhum. Mas na programação e o jogo realmente falando, existem outras coisas que podem acontecer. O jogador pode errar o pulo, e aí o que vai acontecer quando ele errar o pulo, sabe? Uhum. O jogador pode tomar um ataque no meio disso, sabe? Então, uhum. É importante alguém no meio disso pra poder guiar a arte e dizer o que, que tem, o que, e lembrar ele desses momentos, dizendo, tá, você imaginou essa cena, mas e se a cena acontecesse dessa forma? A gente tem que considerar. E se ela acontecer dessa outra forma? A gente também tem que considerar. E a gente tem que criar explicações para que isso aconteça, e a gente tem que criar assets para que isso aconteça. Uhum. Então, é importante ter um artista técnico numa equipe, mas é importante que o artista também se concentre em arte, sabe? Uhum. Porque hoje em dia, a gente tem ferramentas tão poderosas para desenvolver arte, que a técnica de como fazer, a partir de usar um mouse e um teclado para fazer arte, hoje em dia já tá morrendo, sabe? Uhum. Escultura digital hoje em dia é tão poderosa que você não abre mais o 3D Max até o momento que você vai exportar pro jogo, sabe? Entendi. Você não precisa de uma ferramenta intermediária quase, sabe? O ZBrush, uhum. As engines e as máquinas estão tão poderosas, mesmo o iPhone, ele é tão poderoso, uhum. que quase você não precisa de ir esculpir polígono, sabe? Uhum. Ou contar quantos bones você realmente tá usando. Uhum. Você tá chegando num momento onde você tem que ser artista, sabe? Uhum. E aí quem não é realmente artista vai caindo, sabe? Uhum. Então, se você... por exemplo, acho que o melhor exemplo disso eu vou usar é a própria Blizzard, sabe? Porque eu acho que eles arrebentam muito nessa área. Certo. A parte de arte deles, se você for ver a formação de quem é realmente os artistas deles, eles são formados em arte clássica, sabe? Eles certo. São caras que pintam quadros, são escultores, eles sabem pegar um clay e modelar na mão o personagem, se for preciso, sabe? Eles têm noção de pintura na hora de fazer uma textura, sabe? Então eles sabem pintar com óleo, sabe? Esse tipo de conhecimento, ele hoje em dia é mais fácil de reverter para o digital do que antigamente. Então era muito comum antigamente até programador fazer arte. Então, porque você precisava de um conhecimento tão profundo de como usar as ferramentas de uma forma técnica, que era uma barreira muito grande para um artista chegar. Então hoje em dia você tem que ser muito artista para poder fazer coisas de qualidade. Sim. Então, se você pega jogos como o Diablo 3, StarCraft, Deus Ex, o próprio realismo do FIFA, uhum. é um nível tão complicado de alcançar que você precisa de uma percepção de artista mesmo, sabe? Certo. E pra ter essa percepção, não adianta você só se concentrar na sua engine. Você tem que sair disso, você tem que pensar como você faria pra filme, como você faria para quadrinhos, como você faria para representar algo realista ou fantástico ou cartoon, sabe? Uhum. Então, eu acho que é importante ter os dois universos, e eles não podem ser... as pessoas não... não dá para colapsar isso numa pessoa só, sabe? Uhum. Você não pode... Você não vai, a gente tá indo para uma linha de produção que ela se parece mais com o cinema do que com o que era a indústria de jogos há 10 anos atrás. Onde você tem especialização, você vai ter caras que se especializam em fazer a estrutura de ossos de virtuais para animar o rosto do personagem. Certo. Vai ter o cara que vai ser isso, sabe? Ele vai ter, tem cara que é especializado em modelagem, ele vai só fazer isso, ele vai só esculpir. Ele não faz ideia de quantos polígonos vão ser usados no final, ele não faz ideia de quantos bones vão ser usados no final. Pra ele não importa, ele é contratado para fazer a escultura digital, sabe? Uhum. Então, e você vai ter o cara que vai fazer isso funcionar, sabe? Então ele vai transformar isso em jogo, sabe? Então, eu acho que são dois universos, muito, digamos assim, existe arte e existe programação, né? Que são os dois pilares, assim, nessa parte de fazer arte virar jogo, né? Uhum. Porque a arte sozinho não faz jogo e o programador sozinho não faz arte, também sabe? Não faz um jogo com visual. Então, pra colapsar esses dois e fazer algo de um nível muito alto, você vai precisar de um programador, você vai ter, como você tem um programador especializado em rede, você vai ter um artista especializado em modelagem, sabe? Entendi. E como você tem um programador especializado em integração de arte, ou um cara que é especializado em render, que ele já tá quase num pé dentro de arte, já tá com quase dois pés dentro de arte, você vai ter um artista que é especializado em criação de ferramentas. Ele vai ter especialização em definir o pipeline de arte. Uhum. Do ponto de vista de arte, não do ponto de vista de programação, sabe? Sim. Então, o que eu acho assim... e isso eu acho que é até uma pergunta que ele fala. Como que jogos como Angry Birds são feitos, ou Cutthroat Rope são feitos? Como que eles são tão bonitos, sabe? Uhum. Pra mim, eles são simples. São muito simples. Eu não vou entrar aqui e tentar discutir sobre Uncanny Valley, uhum. porque eu acho que não vale a pena, mas eles são muito simples visualmente, e eles são uma equipe pequena. Então, a comunicação é que vai fazer o resultado ser bom. Então, tem os atalhos pra resolver os problemas, né? Por que Angry Birds e Cut the Rope parecem um jogo tão bonito e tão smooth? Porque é pouca gente envolvida, sabe? A comunicação é perfeita. Uhum. Então, o programador entende que o artista quer aquilo porque é pra deixar melhor, e não é... porque ele quer que o jogo role a 10 FPS. Ele quer porque ele sabe que aquilo vai fazer a diferença, sabe? Uhum. E o artista sabe que quando o programador fala, olha, as ferramentas que eu consigo te entregar são essas e você tem que fazer o melhor que você consegue com isso, não é porque ele não quer fazer, sabe? Porque é o que dá pra fazer naquela hora, sabe? E o artista vai ter que superar isso, sabe? Então, a vantagem de ser artista, ou de, aliás, a vantagem de trabalhar com games é que todos nós somos muito criativos, sabe? Uhum. Então, contornar problema... É o nosso dia a dia, sabe? Então é a gente tá fazendo jogos, a gente tem uma ideia de como ele vai ser no começo, ele vai se transformar em outra coisa completamente diferente no final, e no meio do caminho você vai ter soluções criativas pra resolver todos os seus desafios, sabe? Então, eu diria que jogos pequenos têm essa vantagem, que a comunicação é ideal, e pra fazer isso e levar pra uma equipe grande, você vai precisar de excelentes produtores. Você vai precisar de uma equipe muito bem sincronizada, e você vai precisar de pessoas chaves que façam a conexão entre esses departamentos, sabe? É, isso que você acabou de dizer é impressionante como é parecido com como funciona num time tão grande quanto o do FIFA, sabe? É exatamente como você disse, até quando você falou lá atrás sobre as especializações, isso a gente vê muito acontecer aqui, e é uma vantagem que a EA pode tirar do fato dela fazer tantos jogos diferentes, de, por exemplo, de esporte, é que ela centraliza, por exemplo, toda a parte de motion capture e os artistas que são especializados no motion capture, que é uma das especializações, conforme você citou, eles fazem isso para todos os jogos da EA Sports. E é só o que o cara faz é aquilo, é captura, né, a limpeza desses dados, e aí a entrega, eles convertem, porque cada jogo pode ter um formato que os animadores preferem receber. Então, esses caras, eles são especialistas em mocap. Aí entra, né, no time de cada jogo, tem lá os modeladores, os animadores, da forma que você falou, e tem essa figura importantíssima que você também citou, do cara que trabalha o pipeline, aquele artista que tem dois pés dentro da programação, como você disse. Figura importantíssima. A gente tem um profissional aqui no FIFA, que é o Federico Rahal, o nome dele é engraçado de falar, ele tem já, acho que 15 anos de EA, e é um cara assim que dentro do time do FIFA ele é fundamental, é o cara que, cara, se você perguntar pra ele como qualquer asset, assim, do, sabe, da textura do cara da torcida até, entendeu, como a simulação de tecido funciona na camiseta do jogador quando ele é visto de perto, esse é um cara que sabe tudo de como funciona, o que precisa fazer para poder exportar, para poder converter todos os formatos. Cada ano a gente introduz uma otimização, uma feature diferente que precisa de um tipo novo de asset. É com esse cara que a gente vai falar para poder obter essas soluções. E ele é exatamente esse perfil que você acabou de dizer. O artista que tem os dois pés dentro da programação e cuida do pipeline. Então eu já vi esse cara escrevendo script de conversão, script para, entendeu, abrir a textura num formato e salvar no outro. Aí quando ele precisa de alguma coisa assim mais avançada, ele cutuca um dos programadores do nosso time lá de Presentation Rendering, a gente senta lá na mesa dele, resolve para ele, entendeu? Mas é um perfil assim que realmente, até parando para pensar assim, se a gente não tivesse esse cara, ia ser alguns dos nossos problemas que a gente resolve iam demorar o triplo do tempo, ou talvez a gente nem encontrasse as soluções, que é igual você falou, né? É o cara que tem a condição de olhar para o problema dos dois lados, né? E muitas vezes a solução, eu sou programador, muitas vezes a solução para o problema, a melhor solução não é um programa diferente, um código diferente. Muitas vezes a melhor solução é você fazer o asset de uma maneira diferente, combinando com uma pequena mudança do código. E quem é que vai ter a visão, né? Quem é que vai ter o estalo de que essa solução é a melhor? Tem que ser um cara desse tipo que você disse, ou um artista com os dois pés dentro da programação, ou um programador com os dois pés dentro da arte. Esse é um perfil, cara, que é fundamental. Se tem uma coisa que eu acho que nessa mainquest vai ser de maior valia pro Gustavo, que escreveu o e-mail, e para todo mundo que está ouvindo, eu acho que é essa constatação de que esse é o tipo de profissional que, igual você disse, não precisa que todos eles sejam assim, mas a gente precisa ter um cara forte, pessoas fortes desse tipo em cada time para poder os jogos realmente funcionarem e saírem do papel. Então é um cara que consegue desenvolver esse conhecimento, ele tem um valor muito alto na indústria de games de hoje, com certeza. Desculpa aí. Só pra terminar, eu acho que adicionando numa equipe pequena, quanto menor a equipe, eu acho que mais importante é ter alguém que faça essa é importante a comunhão de conhecimento. Então, se você é uma equipe pequena, tem três pessoas, as três pessoas têm que mais ou menos entender de tudo. Uma equipe grande, você vai ter que especializar. Então, com a especialização, vendo uma equipe grande, você tem um cara que vai ser puramente conexão. Ele vai ser puramente technical artist. E numa equipe pequena, você vai ter o cara que é artista, mas ele tem um conhecimento técnico, sabe? Entendi. Quanto menos gente, é impossível fugir disso. Quanto menos gente, mais chapéus todo mundo vai ter que vestir ao mesmo tempo. Exatamente. Não, então, é só porque eu vi esses dois cenários, assim, é perfeito o que você comentou de como estrutura de time. A gente tem a mesma coisa na Eidos, onde tem um cara que centraliza toda essa ideia de coisa técnica e filtra pro artista o que ele tem que fazer. E às vezes ele chega, não, isso não é suficiente, a gente tem que melhorar isso. A gente fala, não tem como melhorar isso, não. Então a gente faz uma reunião e decide como melhorar, porque o feedback de arte precisa ser muito melhor do que é. Então a gente acaba fazendo algumas, sei lá, mudanças, otimizações, para ter o artista poder ter exatamente o que ele quer. E às vezes o artista está estourando os budgets, aí ele diz, não tem como. Mas daí tem a discussão, isso é importante ou não, de onde é que a gente tira os recursos. Daí tem esse cara que, digamos, é o technical artist lá, que sabe falar com todo mundo. É o mediador. Esse cara é interessante. E sobre times pequenos, não era assim mesmo, era interessante, do tipo... Dois times pequenos, um só, um programador, dois programadores, três artistas. Aí tipo, o programador chega para o artista, nossa, você precisa mudar isso, aquilo. Daí ele fala, então, mas se a gente fizer assim, não, vamos fazer desse jeito. A gente senta junto lá, faz, já exporta, leva até um notebook se precisar do lado, já trabalha juntinho ali até resolver o problema. Então era perfeito, sim. Acho que a discussão que o Igor deu de times pequenos é muito mais fácil a comunicação, é muito mais rápido o processo, porque a tarefa ela não é... Tipo, você não depende de 20 pessoas, né? Você depende de você e do cara. E é, não, mas o já é o outro lado, né? Onde você tem várias camadas pra o tipo. Eu acho que o objetivo é que cada um que tipo, tem algum talento possa só se concentrar no que ele tá fazendo, sabe? Então, ninguém vai entrar em aspectos técnicos com o artista se não for necessário, sabe? Deixa ele pintar, deixa ele desenhar, deixa ele fazer tudo que for necessário até o momento que a gente precisa conversar com ele e dar um freio nele, né? Que eu acho que isso que faz uma grande diferença, porque quando o artista não tem freio, ele go nuts, né? Então eu acho nada relevante, só reafirmando o que vocês comentaram. Não, é relevante sim, eu acho que o que você fala na verdade exemplifica até essa, vamos dizer, essas tendências que o Igor mencionou. Por exemplo, acho que antes a gente tinha que dar muito, mas muito, muito, muito mais freio no artista do que o que a gente precisa fazer hoje. Na verdade, muito do que a gente faz hoje é desenvolver as nossas ferramentas e aproveitar o fato de que as plataformas que a gente publica os nossos jogos são mais poderosas do que antes, até para dar para o artista essa liberdade que você falou, dele fazer o trabalho dele, entre aspas, né? Então é como o Igor falou, o cara que vem de um background de arte clássica poder aproveitar tudo isso, todo esse conhecimento, talento, né, e técnica que ele possui da parte clássica nos games. Então hoje em dia a gente tem muito mais isso do que tinha antes. Então acho que o seu comentário ele é super relevante, que ele exemplifica ainda mais essa, vamos dizer, essa diferença de tendências que o Igor citou antes aí que a gente vê hoje. Você está ouvindo o podcast. Seguindo aqui na nossa main quest, acho que o próximo assunto, que eu acho que vai ser de interesse para todo mundo, Igor, é que você falasse um pouquinho sobre essas diferentes especializações que a gente pode ter, né? Principalmente conforme o time vai ficando maior, né? Como a gente já disse, você vai ter figuras que têm, que fazem, trabalham em diferentes partes do que vai compor um asset de um jogo no final. Então, quais são assim, as especializações mais comuns? E o que, que você pode dizer para o Gustavo e para os nossos ouvintes do trabalho desses profissionais no dia a dia e das habilidades necessárias? Tá. Bem, eu acho que assim, vamos descrever um pipeline de arte normal, sabe? O que seria, o que diz assim, normal, desconsiderando o gameplay envolvido ou o nível de realismo envolvido, não vou falar de motion capture e tal. Vou falar de uma coisa que seria um gameplay, uma coisa que daria para se pode usar em qualquer tipo de tamanho de equipe. Certo. E conforme eu vou entrando no pipeline, eu vou dizendo que profissional se especializa nessa área. Uhum. Eu acho que dentro de arte, a gente começa na pré-produção com o concept. Então, o concept em si, existe um artista especializado nisso, que é um ilustrador. Então, é um cara que ele... O conhecimento dele, a área de domínio dele é 2D. O conhecimento dele é de desenho, é de composição, é de anatomia. O conhecimento dele é para ilustração. Então, ele vai... junto com o game designer e com nessa fase de pré-produção, desenvolveu a parte visual do jogo. Essa parte não necessariamente vai ser exatamente igual ao que vai acontecer no final, mas o concept é muito importante. Então, tudo começa com um papel e caneta, né? Uhum. Dessa parte, a gente vai para modelagem. Então, já em produção, a gente já poderia entrar num jogo 3D a parte de modelagem e num jogo 2D a construção 2D do asset final. Nem sempre se usa o concept num jogo 2D. Normalmente não se usa, porque o concept não tem a obrigação ainda de representar o asset final dentro do jogo. Ele às vezes é só uma coisa... Uma coisa mais alta. Um visual target, né? É só uma ideia de como o jogo pode ser no final. Então, do concept, mesmo se o jogo for 2D, você vai partir ainda para uma fase de construir os assets em 2D. Até porque existem N formas de construir coisas em 2D. Então, por exemplo, eu acho que até posso gastar um pouco mais de tempo tirando algumas outras dúvidas dele, que ele fala aqui como é feita a animação, ele pergunta como é feita a animação, e como deixar o jogo mais leve e qualidade, tá sem desprezar a qualidade, né? Uhum. Um jogo 2D nessa etapa, você vai se concentrar em fazer o que a gente fala, o que a gente chama de sprites. Uhum. Que basicamente é imagens em pixel, e aí varia a resolução baseada no aparelho para qual você vai fazer o seu jogo, né? E aí você vai fazer, por exemplo, uma animação é uma animação de sprites, é uma sequência de imagens, como um GIF animado, posicionados um do lado do outro. Isso é bem comum, se você digitar no Google Sprite Animation, você vai encontrar N exemplos disso. E essa animação é rodada, ela é, por programação, eles trocam os quadros dessa animação. Então, o 2D ele tem que se preocupar em fazer a animação com o menor número de quadros possível para uma máquina limitada, né? Uhum. Para o menor número de quadros possível, e ainda considerando que ele quer o máximo de qualidade possível. Então, ele tem uma briga aí de quanto mais quadros de animação ele for, quanto mais quadros e quanto mais resolução ele quer para o personagem, menos processamento ele vai ter para isso. Uhum. Então, ele tem que ou trabalhar com o número de quadros de resolução. Então, essa é mais ou menos a briga de um artista 2D. Sempre tentar descobrir até onde ele consegue ir com resolução e quantas animações ele consegue gerar para aquele personagem. Considerando que animação em 2D é muito caro. Muito mais caro do que em 3D. De memória e de recurso, né? Principalmente para a máquina para qual você está trabalhando. Em 3D, você vai ter a modelagem e você vai ter um animador. Você vai ter um modelador. O modelador já também é um cara especializado. Então ele vai ter um cara que vai só se preocupar com a modelagem. Se você tem um jogo de alto nível, você provavelmente vai fazer animação, modelagem high poly em programas como ZBrush ou Mudbox, e vai se preocupar em chegar o mais próximo possível do concept, seguindo algumas limitações para o jogo. Então, o jogo, no concept está lá um monstro que tem duas quadras de tamanho, e no jogo final você não vai conseguir representar um personagem desse tamanho, então você vai ter que fazer algumas adaptações. No concept ele tem 8 pernas, mas no jogo final você não tem tantos bônus para gastar com isso, então você vai ter que fazer uma adaptação desse concept. Então o modelador, nessa hora, ele já está se preocupando em fazer o asset que vai ser usado no final. As limitações dele é o quê? Ele provavelmente vai ter que converter, ele vai fazer isso, apesar de fazer ou em high poly, ou ele fazer direto em low poly, que se fala. High poly é essa modelagem com alta definição, que se chama, né? Que é, como eu falei, feita em ZBrush e Mudbox. E a modelagem low poly é feita diretamente em Max, em 3D Max, ou Maya, ou N softwares que existem sobre isso. E a preocupação dele é, ele vai ter provavelmente um budget de polígonos, ou seja, o quanto mais polígono na tela sendo renderizado, pior, claro, falando a grosso modo. Então ele vai trabalhar com o mínimo de polígonos que ele pode, tentando fazer o máximo de resolução que ele conseguir com aquilo. Então, quanto melhor a máquina com que ele está trabalhando, ou seja, com o console para qual ele está desenvolvendo, mais longe ele consegue chegar. Então, a preocupação dele vai ser sempre em quantos polígonos eu tenho para usar e aonde eu consigo usar polígonos de um jeito inteligente. Sim. E dentro de 3D tem animador. Assim como 2D, também existe animador 2D, você vai ter os animadores 3D. Animador 3D, ele vai construir um esqueleto virtual, que vai cobrir o personagem inteiro. Então, se você pegar qualquer personagem em 3D, ele dentro dele, escondido dentro dele, existe uma ossada, como existe na vida real. E essa ossada, ela é usada para animar o personagem como um marionete. Isso também é uma forma otimizada de animar. Outra forma seria fazer como um stop motion, onde você tem várias poses e o personagem vai mudando de uma pose para outra sozinho. E a outra forma seria como marionete, onde você tem partes rígidas que você move e aí aquelas partes se movem junto com aqueles ossos. Então, como se você estivesse animando os ossos em torno das juntas. Isso, então eu acho que é mais ou menos animação, como seria animação em stop motion e animação em marionete. Uhum. Onde você tem um boneco e você vai modelando esse boneco. Em alguns casos você usa tanto uma forma ou a outra, mas é mais comum se utilizar ossos para animar, porque é a forma mais otimizada. E no final disso você vai... junto com isso tem a parte em 3D ainda, que é a texturização. Certo. Então, além do... O artista 2D, a vantagem é... Você desenha o personagem uma vez e ele já tá colorido, ele vai ser colorido e ele vai estar pronto ali. O problema é que você, para animar ele, você vai precisar refazer esse desenho e refazer o desenho e refazer o desenho. Então, para quantas animações você tiver, de novo você vai precisar refazer esse personagem. E em 3D... Você modela ele uma vez, você texturiza ele uma vez, você preenche ele com bônus uma vez, e todas as animações que vierem depois disso já vão estar prontas, sabe? Então você não vai precisar ter que voltar originalmente ao personagem e construir alguma coisa do zero. Uhum. Então você pode expandir com facilidade dentro dessa parte. Eu não sei se eu estou mais confundindo que ajudando. Não, pelo contrário, cara. Eu tenho certeza que você está realmente esclarecendo muita coisa. Queria que você só entrasse um pouquinho mais de detalhe na parte de textura, que foi a última aí que você citou. Tá. Bem, na parte de textura, o que acontece é, o personagem, depois de modelado, ele ainda precisa de uma colorização. Então, você imagina a modelagem como uma modelagem em clay, que é uma massa, como uma argila. Você esculpe esse personagem e ele ainda tem aquela cor de barro, aquela cor bruta. Você ainda vai precisar, para que ele pareça real, que ele pareça com alguma coisa parecida com o que é o concept, ou que se torne mais atraente, vai precisar preencher ele com cor. E essa parte é a fase da texturização. Então, é na texturização que vai o acabamento do personagem. Então, tem coisas que não vão na escultura, que vão na texturização, como manchas de pele, curvas de cor, ou realmente a noção de que tecido que o cara tá usando. Ele tá usando couro, ele tá usando um pano, ele tá usando um jeans, ele tá usando uma coisa de algodão. Na texturização você já dá essa sensação de materiais diferentes. E hoje em dia, usando ferramentas de alta resolução como ZBrush, essa parte de texturização é feita já no modelo high poly. Então, você, depois de modelar o personagem inteiro, você tem a opção de voltar nele e preencher ele com cor. Então você pode pintar num modelo virtual toda a informação de cor que aquele personagem tem que ter. Com os poros, pelo, como eu falei, né, textura de tecidos, cicatrizes, isso tudo pode ser pintado no personagem. Tem muito detalhe, inclusive, né, Igor, de geometria, que ele é tão fino que você não pode pagar o preço de ter os polígonos ali para representar, e aí é na hora da texturização que você coloca esse detalhe na forma de normal maps, né, que vão dar o relevo mais fino ali do personagem, mas que é um relevo fake, né? Você não tem os polígonos ali delineando naquele formato, mas você, vamos dizer, finge esse efeito usando técnicas de texturização, como por exemplo os normal maps, né? A parte da texturização é muito complexa. Então, você tem, hoje em dia, você tem N mapas. Você pode ter um mapa que faz apenas a colorização do personagem. Então, imagina esse mapa como a cor da pele do personagem. É um orc, ele tem a pele verde. Agora, imagina que você tem um outro mapa que vai dizer para a luz como ela se comporta em cima dessa superfície. Certo. Então, esse é um mapa de normal. Ele vai dar informações a mais do que realmente existe ali. Então, hoje em dia, se você olha para um personagem, você pode até jurar que ele tem infinitos polígonos. Porque as técnicas de mapas hoje são tão avançadas de texturização que você consegue simular coisas como verruga, cicatriz, dente, gengiva, veias, até mesmo pelo, fios de cabelo, textura de tecido, simplesmente com textura. Existe N textura, existe difuso, que é a textura de cor. Existe normal map, que é a textura que dá a direção da luz, que é o que simula volume e troca de direção de material. Existe specular map, que é o que diz o quanto aquela textura reflete iluminação. Então, quanto aquela luz interage com a iluminação. Uma bola de alumínio interage muito diferente do que uma bola de algodão. Então, você faz essa diferença com um mapa, que controla só apenas essa parte. Um mapa de self-illumination, que é um mapa de alta iluminação. Ele diz para aquele material o quanto de luz ele tem nele. Então, ele emite. Então você pode fazer com que uma luz, por textura, você pode definir partes do objeto que tem luz. Como, por exemplo, um letreiro em neon. Ele é feito dessa forma. Ou a lanterna, a frente da frente da lanterna, que está acesa, e o resto da lanterna todo escuro, no escuro. Essa parte da frente tem uma textura de self-illumination. E vai embora, tem N texturas. Tem relief mapping. Specular color, environment mapping, cube mapping, aí vai uma técnica de textura, vai embora. Dá um podcast inteiro. Daria um podcast inteiro para discutir só a técnica de texturização. O mais básico, que é usado em maioria dos jogos, é apenas uma textura de cor. Entendi. Que é o mais comum. Em jogos como de console, você já é obrigado a trabalhar praticamente em pelo menos três mapas, que é o de cor, o de formação de luz e o de reflexão, o de incidência de luz, que seria especular, anormal e difuso. Se tiver só esses três, você tá no lucro, hein? Você já tá no lucro, hein? Bem, mas se você considerar que jogos em iPhone hoje e iPad já são feitos dentro de, usando essas técnicas, então não tá muito longe de isso virar standard pra tudo, sabe? Isso é interessantíssimo de saber, Igor, e é muito legal de ver Essa tendência, né? Você pode até falar um pouquinho mais, se você quiser, sobre essas plataformas, vamos dizer, emergentes, e o quanto cada vez mais você trabalhar para elas está sendo parecido com você trabalhar para os jogos de maior porte, justamente porque elas estão se tornando poderosas o suficiente para isso. Então, bem, uma comparação rápida de fazer e bem simples é falar sobre o iPad 2. Uhum. O iPad 2, bem, o iPhone 4S tem exatamente o mesmo processamento, que o mesmo chip gráfico que um iPad 2. Uhum. E o, acho que é o Nexus, Android Nexus, né? Uhum. Ele tem, se não me engano, o mesmo poder gráfico que um iPhone 4S. Não, que é o iPhone 4. Uhum. É, só que tem menos resolução, então ele tem um desempenho melhor. Essas máquinas todas, elas têm um desempenho absurdo para o que é hoje o mercado de jogo mobile, sabe? Então a gente está começando a ver os primeiros jogos que realmente conseguem utilizar essa técnica. Certo. Então, um iPad 2, se você fosse comparar numa linha de tempo com o que ele é parecido no mercado de jogos, o iPad 2 ele está quase num Xbox 360. Ele é um Xbox, ele está entre o Xbox e o Xbox 360. É. Então, uma caixa enorme que a gente tinha embaixo da nossa televisão é menos forte. E consegue renderizar com gráficos com menos realidade do que um iPad 2. Entendi. Então, considerando que um iPad 2 também faz display em Full HD, uhum. e consegue renderizar normal map, polígono, environment map, renderizar XN partículas na tela. Então, o mercado de jogos mobile vai começar a caminhar para esse nível de qualidade gráfica cada vez mais rápido, sabe? É, esse espaço entre eles está encurtando, né? Esse gap aí tá encurtando. Tá cada vez mais... Eu acredito francamente que num iPad 5S, eu não vou dizer o 5 ainda, num 5S, a gente já vai estar fazendo gráfico de Xbox, sabe? Entendi. E não duvido que vem por aí, sabe? Entendi. Não me espantaria ver... chegar num ponto onde não existe mais por que ter console, porque o processamento gráfico dos celulares já tá no nível de um console, sabe? Entendi. Ou talvez porque a diferença que você ia obter é tão pequena que já não se justifica mais, né? Isso. Entendi. O que vai limitar a indústria de jogos mobile é o input, é o gameplay. É, não mais, acho, cara. Não, e não acho mais tanto arte, sabe? Já é, né, Yuga, de uma certa forma. Já é. O motivo pelo qual a gente fala de jogos mobile como uma coisa separada é muito mais porque o design para eles, às vezes até a maneira de você vendê-los também é diferente, mas não é tanto mais por causa da capacidade gráfica. É verdade. Jogos como o Infinity Blade, Infinity Blade 2, que tá para sair agora no final do ano, Dark Middle, que é um jogo também feito em UT, tem um visual absurdo. Rage HD. Então, os jogos da Gameloft também agora que estão sendo feitos para esse tipo de qualidade, não dá mais para dizer que o mercado de mobile é um jogo simples. Uhum. Ele é simples, ele é limitado pelo gameplay, não mais pelo processamento gráfico. Sabe? É isso mesmo. Então, eu queria só comentar, não sei se você já teve contato, Igor, com o sistema da Nintendo pro Nintendo DS, pro GBA e etc, de como montar sprite em 2D. Então, essa é uma das coisas, pra mim, mais fantásticas que eu vi quando trabalhei com consoles de Nintendo, que o Nintendo DS, você tem uma maneira especial de montar sprites se quiser, que você pode botar as suas texturas TGA, PNG ou qualquer coisa que você quiser, mas ela sempre ocupa mais memória, ou você pode usar uma técnica, eles têm uma ferramenta toda para você montar as sprites, que a sprite é basicamente, imagina que se você tivesse coordenada de textura e uma paleta de cores, só que essa coordenada de textura, na verdade, é para um outro... sistema 2D, onde você se junta pedaços. Então, por exemplo, tu monta uma sprite toda complexa a partir de pedaços de um quebra-cabeça. Então, na verdade, as imagens 2D na memória ocupam um espaço assim, tipo, até 20 vezes menor do que um PNG ocuparia. Entende? Então, é possível realizar, tipo, jogos muito, muito complexos com pouca memória. Como, por exemplo, 90% dos jogos de DS são. Até um exemplo clássico para mim é o Mario & Luigi Bowser's Inside Story, que é todo sprite, você não acredita. Tipo, como tem tanto conteúdo e como ele é bonito daquele jeito, que é ridiculamente complexo. E eu tive uma experiência quando a gente, a Dr. Ocean, trabalhou com Dark Void Zero para Capcom, que teve um artista especializado da Capcom que veio passar um tempo lá só para fazer pixel art para esse sistema de sprite. E era ridículo as coisas que ele fazia, tipo a qualidade que ele conseguia fazer e a quantidade de recursos que ele utilizava. Ele podia, tipo, maximizar a qualidade das texturas e a quantidade de elementos na memória, tipo, usando 10 vezes menos do que, por exemplo, texturas normais usariam, sabe? Eu achava isso fascinante. Mas vendo agora que, por exemplo, os dispositivos móveis e até mesmo, o próprio DS tem muito mais memória, fico imaginando se a tendência disso é desaparecer, porque não faz mais sentido, sabe? Eu entendo que na época do Nintendo, GBA, DS, faria todo sentido, tipo, se tinha 4 MB de memória, 2 MB de memória, mas agora sim, o quê? 16 MB e voando, sabe? Então eu fico imaginando se toda essa parte de otimização que existia, que até agora existe, vai ser inútil, né? Porque tanto faz, você tem tanta memória que você não precisa mais se preocupar com otimizar esse tipo de processo, sabe? Cara, eu acho que sim, com certeza, sabe? Eu acho que na medida que a gente vai avançar, essas técnicas são mais simples. Por exemplo, um jogo 2D, que não, ele ainda é mais simples numa parte do no que se refere a utilização de recursos do que um jogo 3D, sabe? Uma alocação de recursos, assim, então você não tem shaders sofisticados, você não tem... isso a grosso modo, porque você poderia inserir o que você quiser dentro do seu contexto. Você pode fazer um jogo 2D com um baita pós-processamento e consumir quase toda a memória que você deveria não precisar, né? Mas beleza. Mas a grosso modo, dizendo, esses jogos, eles são mais simples. Então, na medida que as máquinas vão ficando mais sofisticadas, você dá a opção do artista criar assets de uma forma mais rápida, sabe? Então, é mais rápido se ele só gerar texturas e ele jogar pra dentro do aparelho e o aparelho roda elas. Como quase é no iPhone 4, sabe? Você não tem que se preocupar tanto com a micro gerenciamento. Eu não tenho aqui anotado agora qual é a memória do iPhone 4, mas eu sei que ele suporta texturas, ele só suporta até 4 ou 5 texturas de 2048, sabe? Por 2048. É muita coisa pra um jogo, sabe? Então, a gente tá acostumado a trabalhar com 512 por 512, de repente você tá trabalhando em 5, 6 texturas de 2048, tipo, é quase infinito pra um artista que tá acostumado a trabalhar com 512, sabe? E dá pra fazer muita coisa pra um dispositivo com a tela do tamanho do iPhone também. Exatamente, então você acaba não tendo, se considerando, você acaba não se atendo tanto a isso, o que é bom, porque você agora consegue se concentrar no que é realmente importante, que é deixar o jogo bonito, entende? Então, vai ficando mais acessível para as pessoas desenvolverem jogos. Esse conhecimento que antes era difícil de conseguir, porque você falou agora eu lembrei dessa ferramenta da Nintendo de compressão de textura, e eu lembro que existia, era dificílimo conseguir achar documentação de como usar ela, sabe? E como fazer coisas para ela. E algumas empresas cobravam que você já tinha que ter pré-conhecimento disso. Então, porque na verdade, em geral, você só tem acesso a isso se você trabalhou já com... Então, Nintendo, complicado, sabe? Então, é bom que esse tipo de coisa está ficando pra trás, sabe? Porque abre espaço pra você se concentrar no que é realmente importante. É o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, em algum momento, não sei quando, polígono não vai ser mais um limite, sabe? Você não vai ter que se preocupar com polígono. Porque ou o processamento gráfico vai ser tão mongol de gigante, ou a forma como renderizar polígono na tela vai mudar, que você não vai ter mais que se preocupar com polígonos na tela. Isso vai ser bom, sabe? Isso não é ruim. É ruim ter que se preocupar com... É ruim... Eu sei o que é um polycount, eu sei o que é um body count. E eu tô na indústria, eu cresço na indústria por saber disso hoje. Mas é ruim que eu sei que eu tenha que saber isso, sabe? Não é bom pra a indústria de jogos que tenha que saber isso. O ideal é você pegar um cara que sabe esculpir e pegar o trabalho dele e transcrever pra dentro do jogo, sabe? Eu acho que o que atrapalha o crescimento nos jogos é você ainda não ter o processamento que você precisa ter para fazer animações realmente complexas, sabe? que acho que é a parte que mais precisa evoluir ainda. Ou você realmente ter representação da fidelidade do que o artista realmente faz na máquina dele para o que realmente é traduzido para dentro do jogo, sabe? Então, e sim, eu acho que essas técnicas tendem a morrer. Elas tendem a ser substituídas por coisas mais sofisticadas e outras coisas, como por exemplo animação, ou motion capture, ou captura de imagem, ou, sabe, coisas que ainda vão ser utilizadas, ou sei lá, modelagem baseada em scanning digital, sabe? Reconhecimento de face, bem, aí vai embora. É, e a gente tem que se preocupar mais com isso do que realmente se preocupar com, ah, não, o personagem tem que ter 250 polígonos, sabe? Legal, cara. Acho que o último ponto pra gente fechar essa main quest, que na minha opinião, pelo menos, foi sim fantástica a quantidade de informação, contribuição que o Igor está trazendo e que a gente está tentando também agregar. É, mas acho que um ponto que ficou faltando, que é até um dos pontos do e-mail do Gustavo, é sobre tudo isso aplicado ao mercado do Brasil. Né? Eu acho até que a gente tocou em pontos aqui que já te dão uma ideia de como você, artista que está tentando vencer na indústria do Brasil, deveria procurar se especializar. Quer dizer, a gente falou coisas como esse gap entre o casual e, vamos dizer, o hardcore, né, no sentido de como você faz a arte, ele tá se estreitando, né, está diminuindo, está se tornando mais próximo. É, a gente falou também sobre todas essas especializações, você pode estar se perguntando, faz sentido, por exemplo, eu me investir apenas em ser um artista puramente conceitual, vamos dizer, e procurar emprego nas empresas do Brasil? Eu acho que você tem que lembrar também que a gente falou sobre empresas de menor porte, times pequenos, onde cada profissional ele tem que vestir vários chapéus. Então, acho que o conselho que eu poderia dar é que se você tem sempre que buscar uma especialização, mas você não pode se limitar. Você não pode se colocar numa situação onde você só sabe uma parte do processo de desenvolvimento do jogo, muito específica, e que, né, a grande maioria dos times, principalmente quando você fala de uma indústria ainda em formação como é a do Brasil, a maioria dos times ela não vai poder arcar com o custo de ter você como profissional se você só faz aquilo, se você só conhece um pedaço muito específico desse processo. Então eu acho importante essa mensagem de que na verdade ela não é diferente de nada do que a gente falou. A gente falou das especializações, mas a gente o tempo todo falou da versatilidade que você precisa ter para ser um profissional de arte na área de games. E isso é ainda mais importante quando você fala de projetos de menor porte, times menores, numa indústria como a brasileira. Eu acho que isso é importante você estar atento a isso. E aí sim, procurar a sua especialização, procurar se concentrar, né, na parte do pipeline que mais te interessa, mas sabendo que o caminho para você entrar na indústria geralmente envolve você realmente exercer papéis diferentes e procurar conhecimento de áreas diferentes. Você concorda, Igor? O que você poderia dizer para o aspirante artista de games, especificamente numa indústria como a do Brasil? Bem, eu vou dizer assim, ó, pra ser bem honesto, a indústria no Brasil ainda ela é muito instável. Então, em um ano você tem empresas abrindo, estúdios abrindo, emprego aparecendo, e no outro ano você vê 5, 6 fechando, sabe? Uhum. Então, é complicado dizer assim, é fácil dizer que não existe um mercado no Brasil ainda de estúdios, de desenvolvimento de jogos, sabe? Porque o que existe são pequenos exemplos, sabe? Existem pequenos exemplos que eu digo não em relação ao tamanho do projeto. O Taekwondo é um projeto gigantesco, sabe? Uhum. A Glu, que é uma Glu Mobile, que é uma empresa muito grande na área de mobiles, também tem um estúdio que desenvolve jogos no Brasil, totalmente feitos no Brasil, sabe? Uhum. Então, eu não digo por isso, mas eu digo que ainda é comparado. É difícil dizer comparado com a indústria de software, por exemplo, no uhum. Brasil, que você é muito. Que existe uma. Que eu realmente posso falar que existe uma indústria de software no Brasil. É difícil falar que existe uma indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil, sabe? É complicado dizer assim, ah, você é profissional que tá saindo da faculdade agora. Vai conseguir com certeza um emprego, ou as empresas estão contratando a rodo, sabe? Não, não é. Você vai ter que ser excepcional, sabe? Você vai ter que dar um passo além do que o mercado. Eu lembro que alguém comentou uma vez que eu acho que é mais ou menos parecido com o que está hoje o mercado de jogos no Brasil. Que para trabalhar nessa indústria, você tem que ser acima do ordinário, sabe? Você vai ter que ser extraordinário. Uhum. Porque não tem espaço pra originário, sabe? Uhum. Não tem espaço pra o que já existe, ou pra quem, ou quem já tá fazendo, ou pra juniors, sabe? Uhum. É, você vai ter que ser quase. Você vai ter que ter a segurança de um sênior pra poder realmente trabalhar na indústria de jogos no Brasil, sabe? E a gente tá falando de vários sêniors que estão desempregados hoje, que estão competindo contra você, sabe? Então, é complicado falar isso, mas eu vou dizer assim, que dentro da arte, uma coisa que eu acho que é uma grande vantagem da arte sobre as outras áreas, é que existe a terceirização. E é muito forte o movimento de artistas no Brasil que trabalham para projetos terceirizados, sabe? Então, um exemplo rápido que eu vou dizer, por exemplo, é o Diego Maia, que é muito famoso na área de desenvolvimento de jogos no Brasil, na desenvolvimento de arte no Brasil, principalmente. E ele trabalhou em jogos como Darksiders, trabalhou no primeiro jogo, ele criou os principais modelos que estão no jogo. Ele criou modelos, já desenvolveu jogos, trabalhos pro Darksiders 2. Mas pelo fato de trabalhar terceirizado, você não escolhe exatamente, você não se envolve no desenvolvimento. Então, você aceita o que vem pra você, sabe? Então, ele é um cara que já tá conseguindo bons projetos. Então, ele trabalha não só com jogos como pra cinema, trabalhou com Fúria de Titãs. Ele, inclusive, fez o Escorpião do Fúria de Titãs. Maneiro. Legal, né? E é um cara já bem, bem conceituado, sabe? Existem outros que trabalharam em filmes pra Marvel, em outros jogos. Então, se você quer trabalhar com jogos no Brasil, você pode começar a tentar procurar empresas que trabalham com third parties de jogos, sabe? Com outsourcing de arte. Outsourcing de jogos, exatamente. Isso que eu falei, outsourcing de jogo. Que eu acho que é a forma mais fácil hoje de você começar e estar tentando dentro de casa. Basta um computador, internet, você entra num fórum, e se o seu trabalho for bom, tendo talento, né, obviamente, você pode começar a trabalhar com isso, sabe? Legal. Mas isso não te dá a experiência de estúdio, que é completamente diferente. Uhum. E você tem que assumir isso. Então, uma coisa que eu diria é, se você quer avançar na indústria de jogos e vai tentar, e como eu falei, eu tentaria a parte da terceirização, não se acomode, sabe? Continue estudando, continue tentando entender o que está acontecendo com a indústria, como que você está desenvolvendo jogos, e saiba que no momento que você entrar num estúdio, as coisas mudam completamente. O envolvimento com as pessoas, a comunicação é outra, o que elas esperam de você é completamente diferente. Então, eu acho que tem esses dois lados, sabe? Na parte de artes, eu recomendaria bastante dar uma pesquisada sobre outsourcing, mas teria em mente sempre que se você um dia pretende trabalhar num estúdio de desenvolvimento de jogos, lembra que a história é outra, sabe? Eu conheço muitos casos de pessoas que trabalham, que são excelentes profissionais na área de outsourcing, mas que não se adaptam num ambiente de estúdio, sabe? Entendi. Mas eu, só pra fechar também, dizendo assim, em que pé que tá, acho que é o desenvolvimento de arte no Brasil, eu acho que tem algumas empresas fazendo projetos bem ambiciosos. Então, a Glue, no estúdio que eu tô, a gente tá desenvolvendo jogos que é pra próxima geração, sabe? Então a gente tá trabalhando com, a gente tá todo dia tentando brigar por 2 FPS, então a gente tá tentando espremer o máximo que a gente consegue do mercado mobile. Existem empresas como a Hoplo desenvolvendo jogos high-end pra PC e pra outras plataformas, sabe? Então, existe empresas trabalhando com o mercado pra Nintendo, existem algumas empresas trabalhando com Facebook, existe a Vosto no Brasil, que também é bem forte. Então, eu acho que existe pouca coisa, mas existe todo mundo fazendo um pouco de tudo, sabe? Então, é difícil dizer assim, qual que é a grande coisa no Brasil hoje, sabe? Entendi. Qual que é a grande desenvolvimento de jogos hoje? Uma, porque a indústria não é grande o suficiente para poder dizer qual que é a grande coisa no desenvolvimento de jogos hoje. E muda muito, como você disse, a grande coisa esse ano pode ser completamente diferente ano que vem. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, teve a febre dos jogos do Serious Business, do Serious Games, né? Teve várias empresas que abriram para começar a fazer Serious Games. Isso morreu, então não sei se existe ainda empresas trabalhando com isso. Deve ter pouco, conheço algumas. Existiu a febre do iPod, da iPad, né, da Apple Store. Abriu vários estúdios pra fazer jogos pra Apple Store. Também já não é difícil, já é mais difícil de encontrar empresas que ainda sobrevivem disso. Existiu a febre do Feature Phone, que é jogos feitos em Java e adaptação de jogos feitos em Java. Então é difícil dizer, sabe? E agora é a febre dos jogos sociais, Orkut e Facebook. Que é o Orkut e Facebook. Mesmo assim, no Brasil, a gente não tem a gente tem a Vosto, que é uma grandíssima referência, mas fora a Vosto não existe tipo, uma outra coisa que eu vou te dizer assim, de maior relevância, sabe? Entendi. Então, eu posso estar bem enganado, mas eu tô dizendo isso porque é o que a gente ouve todo dia, né? É. A gente sabe que a indústria de jogos no Brasil é minúscula, a gente conhece quase todo mundo que trabalha com isso, que é uma prova. Eu trabalho com gente que trabalhava na Greenland, que trabalhava na Ubisoft, que trabalhava... E daí você acaba vendo que todo mundo se conhece, sabe? Entendi. E não tem problema nenhum, Igor, a gente não conhecer todos os exemplos, porque estão aí o pessoal para comentar no nosso post, mandar e-mails e falar com a gente, né? E falar com todo mundo também, né? Contribuir para essa discussão com os exemplos deles, né? Se você conhece outras oportunidades, né, para o artista de games no mercado brasileiro, que a gente não citou aqui, porque a gente não tem obrigação de conhecer tudo que está sendo feito, todo mundo que está trabalhando com isso. Então a gente pede que você também venha nos canais que a gente já publicou e deixe o seu comentário e participe, né, continue essa discussão, que eu acho, né, se o Igor falou aí que o artista e o profissional de games em geral no Brasil, ele não pode ser ordinário, tem que ser extraordinário. Eu acho que uma outra coisa que foi extraordinária foi a participação do Igor hoje aqui, com muita informação, uma main quest que eu espero que responda muito bem ao e-mail do Gustavo e que seja importante, interessante para todo mundo que tinha vontade de saber sobre, né, o artista, o papel do artista na indústria de jogos e talvez um pouquinho de como que você no Brasil consegue também se desenvolver nessa profissão. Então queria agradecer imensamente a presença do Igor e a presença de sempre do Fernando e abrir aqui para as nossas despedidas, para a gente fechar um podcast bem longo aí, mas muito interessante, muito valioso, que eu achei. Então, Igor, muito obrigado mais uma vez, se despeça aí do nosso pessoal e valeu mesmo pela sua contribuição aí impagável pro episódio de hoje, cara. Obrigado o convite, eu espero ter ajudado mais que complicado. E é isso aí, qualquer coisa, tamo aí, sempre que precisar, pode contar com a minha opinião, hein? Pode ter certeza que esse e-mail vai chegar para você muitas outras vezes ainda. Só baseado na qualidade da sua contribuição aqui. E você, Fernando, também, despeça-se do nosso pessoal e obrigado pela sua participação também. Que isso, rapaz. Primeiro, obrigado ao Igor, e aí, sempre fantástico ter ele no podcast, sempre fantástico conversar com ele em off também. É uma figura já muito querido e... Sempre lembra, a gente lembra de quando o Igor entrou lá todo magrinho, marrotinho, né? Agora tá grande, forte, né? Bem nutrido. Bem, queria agradecer o pessoal de B-Box aí, o Gustavo, e dar parabéns pra eles pelo produto deles, ao Giratop. E agradecer o Giliad novamente por ser o host. E obrigado, pessoal, por estar ouvindo o podcast. Valeu, eu também agradeço a vocês, agradeço o pessoal que contribui com comentários, com e-mails, que, né, trouxeram assuntos pra gente, comentaram no podcast da semana passada, então continuem, por favor, fazendo isso, a gente não se cansa de dizer o quanto isso é importante. Agradecer mais uma vez o Igor, aí já falei bastante, mas de fato a gente realmente tá falando sinceramente e, né, dá a maior saudade mesmo da época que a gente trabalhava junto, e esse tipo de conversa que a gente teve hoje era a conversa que a gente tinha todo dia, né, e o quanto a gente aprendia uns com os outros era realmente... fascinante. Então o podcast é a tentativa de trazer de volta um pouquinho disso, né? E aí a gente espera que com isso também esteja contribuindo de alguma maneira para você que está aí do outro lado ouvindo. Esperamos que nesse episódio a gente tenha cumprido mais uma vez esse papel. Um abraço para vocês, meu nome é Giliar, me despeço também. E semana que vem tem outro Quick Quest e na outra semana mais um podcast. Tchau! O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Diablo e StarCraft. E as músicas Damian Marley com All Night, Velvet Revolver com Slither e Superhuman, e Garotos Podres com O Mundo Não Para de Girar.